O primeiro demorou a pagar o seu boleto, o segundo deu o cano, o terceiro pegou o beco, o quarto teve o cartão clonado, mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassic Cast, adorava o Caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de patrão. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Internet! Mais um Jurassic Cast Live no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio desnecessário. Essa é a verdade, porque eu havia dito que eu não iria gravar esta merda, eles me enganaram de novo, na base da Coca-Cola e frango frito. Eu vim achando que tinha Matilda May de novo e me ferrei. Peraí que tem um continuista ali ajeitando. O quadro tava assim, velho. Tava parecendo a casa do inimigo do Batman, sabe? Do seriado dos anos 60. A casa do cara do... Como é que é lá? Da Reconquista, né? Que é tudo exato. Pois caraca. É, esse que eu falei que eu não queria gravar essa merda, mas eles falaram, nem o Calaveira, vem, haverá frango frito e Coca-Cola. É verdade. Aí eu vim achando que tinha Matilda May e me ferrei. Esse que vos fala é o Calaveira, está Matilda comigo... Matilda May. É porque você não assiste as nossas produções. Aí eu então, inclusive, quero pedir pra você ficar quieto. Desculpa. Porque tá pegando mal. Tô porque eu, inclusive, tô fazendo um gancho pro último programa que nós gravamos. Então, fica quietinho. Desculpa. Você pode dar, dá? Igual você ficou quieto a gente, do trailer do Star Wars. A gente... Você tem que entender que nós não somos celebridades que estamos lá na BRS, lá BRG, sei BRS, lá onde é que você... Parabéns. É, eu não sei, Brasília Game Show. Brasília Game Show. Brasil Game Show. A gente não tava lá, então a gente é tudo assim, entendeu? Simples. A gente é humilde. A gente corre de drone achando que é disco voador. É parabéns, Brasil! É entendeu? Brasil, você nunca me decepciona. Ah. Está comigo aqui o Miotti. E aí, galera? Calaveira, se ele olhasse a nossa agenda, ele saberia o que a gente vai gravar, é que não olha. É verdade. Mas sabe por quê? Não, porque eu sou a estrela deste programa. Sou a estrela! Lembra ele que vai ter gravação? Faltando uma hora. Ó, hoje tem gravação. Pois é. Não, inclusive esse programa é em dezembro. É, ainda tem isso. Ainda tem um outro que foi em novembro. É. Você nem sabe qual nem gravamos ainda. É. Mas foda-se também. É, a gente não gravou ainda mesmo, não. Mas já passou. Você tá comigo aqui também, o Brunão. E aí, galera, beleza? E episódio 1, é isso aí. Jar Jar, midi-chlorians, Yoda Puppet, mal feito. Eu lembro da minha reação a primeira vez que eu ouvi falar em midi-chlorians. Eu espero que você esteja vendo isso no YouTube. É, muito, eu também. Pra que você não dê dinheiro para o Jorge Olha, Lucas. Eu só vou dizer uma parada pro Brunão. Brunão, no vídeo o quadro pode estar maneiro, mas na vida real tá uma merda. Tá uma merda, pois é, mas foda-se. Não tô na minha casa. O que aconteceu com esse quadro, cara? Não tô na minha casa, a casa da minha mãe. Na realidade paralela, porque aqui pra gente ele tá, tipo, envezado. Caralho, só que na tela, no vídeo, tá perfeito. A casa do Bruno, a casa da mãe do Bruno fica em outra dimensão, né? Exato. É tipo a casa torta aqui na Disney. Caralho, não, é sério, é verdade, o quadro tá assim, ó. É. Nossa, Harry Potter feelings, né? Ótica, bitch. É. E olha só, né? De novo, resolveram chamar. Enfim. Nosso traga. Amigo, né? Nosso amigo. É, pois é, né? Eu joguei... Ele tá se oferecendo agora. Eu joguei cruz na porra da pedra, né? Eu ofereci pra gravar contigo, meu. Eu pensei que você ia falar. Essa porra com essa estrelinha aqui. Eu pensei que você ia falar, eu joguei cruz na porra da pedra. Eu falei o quê? Você falou, eu joguei cruz na porra da pedra. Eu falei isso? Falou. É assim. Além de ser cínico, é burro. Mas isso não é novidade. Quem me conhece aí não espera menos. Pois é, internet, hoje nós todos estamos aqui muito tristes e infelizes, porque hoje nós vamos assistir aquele fatídico dia do episódio 1. Na boa, a gente não tinha combinado de não gravar essa merda. Mas esse é o melhor pra se gravar, pra gente falar mal o tempo todo, reclamar, chegar em casa zerado de estresse. Não, mas esse... Que ia fazer live dele. Olha. Quem? A gente quem? Você e Lorena. Se você escutasse o programa, né? Você e Lorena, porque a outra lá, quem é a dona da franquia do Star Wars hoje na Disney? Quem que é o nome daquela mulher? Kathleen Kennedy. É a Lorena do Brian Jurassic Cast. Agora ela é a chefe da Lucasfilm. É a nossa chefe, a Lorena. Porque Lorena vira pra Miotti e fala assim: episódio 1, Miotti, pô, Calaveira não quer, ela só faz assim, ó. Ela fala mais nada. Lorena, eu não compacto. Aí ele: não, amor, tá bom, episódio 1, 2 e 3. Inclusive na sequência. Mas fala sério. Não dá, velho. Midi-clore é maneiro. Midi-clore é maneiro. Sabe o que é maneiro? Meu ovo é maneiríssimo. Meu ovo é muito maneiro. Seu ovo jogando MOBA. Ele é, pô, caralho. Bata assim, ó. Eu jogo MOBA assim, ó. Parabéns. Tá foda, galera. Porra, na boa. Desenhos do ovo do Calaveira. Sabe o que é pior, internet? Que vocês não patrocinam o suficiente pra isso. Olha aí. Patreon. Pois é, você um dólar, que... Dois dólares? Pô, quanto é que tá $2 hoje? R$15. Pelo amor de Deus, tem R$15. O quê? Que você paga R$15 no mês? Nada. Não, tu não vai nem um cinema, filha nada. Da puta. Nada, nem um cinema você paga. Nem um cinema você entra, é porra. Cinema você paga aqui, ó, aqui. Porra. Só aqui no Jurassic Cast. Tu consegue comprar um quilo de arroz, você consegue. Mas você não consegue comprar acompanhamento. Por que tu vai comer? Tu não mora no Japão, porra? Vai comer só pão? Vai ficar com gordo pra caralho, porra. Só comendo arroz? Olha só. Tá maluco? Miotti, quantos vale a pena dar pena você faz no mês? Porra. Uns 15? Por semana eu faço 4. 4. 4 vezes 5, 20. Se fudeu, otário. É isso. Olha só. Eu vou dar um motivo. Eu vou dar um motivo pra você. Toda vez que eu encontro o Miotti, toda vez que eu encontro o Miotti, e não são poucas as vezes, o Miotti fala comigo e dá uma respirada. Ele fala assim: e aí, Diogo, tudo bem? É a beleza. Irmão, é a dá fome. Dinheiro pra esse cara, porra. É a fome. Pelo amor de Deus, cara. É tá difícil. Ele tá vai difícil. Faltar aqui, cara. Bruno tá pra morrer, viu? Tá Bruno difícil. Bruno tá pra morrer. Ele não foi se indo pra Disney. Tá difícil. Não desde 1982 ele vai pra Disney todo ano. Esse ano ele não foi. Eu tô zoando, não. Pior que ele vai mesmo, todo ano. Não é tudo. É exagero. 84. Mas vai todo ano. É porque ele fica. Não, imagina, não sou tão rico assim, não. Ele é tão nostálgico que ele vai sempre no Capitão Yo lá no Epcot. Adoro. Adoro. Tá, Bruno. Amo. Amo. Ele vai falar bem de episódio 1. Não vamos voltar pra 2014. Não vamos voltar pra 2014. Você me fazer lembrar que ela vai voltar pra apanhar aqui agora. Pô, Capitão Yo, cara. Acho que merece um live dele. Acho que merece um live. Caraca, de Capitão Yo? Bora. Aí, Capitão Yo, bora. Ei, Bruno. Não tem. No YouTube, velho. Baixa o torrent aí. Não, vamos lá. Episódio 1. Sim, internet. Vai ser episódio 1 mesmo. Jar Jar Binks, Midi-Chlorians. Não. O episódio 1 é um maconheiro. O Qui-Gon é o melhor Jedi que eu acho. Não, o Qui-Gon? É assim. Acho ele o melhor Jedi. Tá maluco? Ele é o melhor Jedi, não. Ele é o único Jedi. Porque ele você não faz nada. Deixa a gente falar isso na hora de começar. O Qui-Gon não faz nada. Vamos mostrar agora o filme. O Qui-Gon é um maconheiro que passa... O filme inteiro falando das pessoas, não faz porra nenhuma. Peraí que teu microfone tá. Não, peraí, teu microfone. Eu vou provar aqui pra você que ele é só uma coisa. Teu microfone tá dando ruim aqui, é sério. Diogo. Não tá dando ruim. Não tá saindo o som. Você não vai me tirar o poder da fala. Qual que é o dele? Você vai, ditador. É isso aí, Internéticos. Então, pra você que tá assistindo com a gente, é isso aí, Brunão. Dá play, por favor. Ai. Vai não. Esse filme é ruim pra caralho, velho. Cara, nossa senhora. Eu lembro também. Tu gostou, né, Miotti? Foi. Tu gostou, velho? Não. Na época, não gostei. Não sei se eu gostei. Eu saí em torpecido. Eu saí de lá. Eu gostei. Eu saí em torpecido. Tá faltando uma coisa, isso aí sim. Não, mas você tava nostálgico do Star Wars, né? É assim, ó. Você saiu falando assim, peraí. Tá faltando alguma coisa. Aí eu emendei qualidade. Mas não faltou atrás ali? Há muito tempo atrás? Não, é muito tempo na galera. É assim. Eu vou cantar todas as músicas para o YouTube não bloquear o vídeo. Ah, entendi. Tem um objetivo, ameaça, né? Fantasma, episódio 1. Ao contrário, episódio 1, ameaça fantasma. Ameaça é fantasma. Não podemos parar de falar no minuto, senão o Miotti vai subir a música. A desordem instalou-se na República meu Galáctica. Meu Deus do céu. A cobrança de impostos das rotas de comércio para os estados. Fazendo contestada. O filme começa chato quando o plot inicial tem a ver com impostos. É verdade. É tipo assim: Brasil ganha novo imposto, Dilma não sossega. Cara. Né? Olha, enquanto isso, o Congresso da República autoriza o novo aumento de salário. Tá ali, ó. Tá Levi, ali. Levi. Levi. Como é o nome do cara? Levi Fidelix. Declara morte aos negros gays. E se for negro e gay, ganha mais dinheiro ainda. tá foda. Aí o final, olha só, o final. PT continua no poder. Mas vocês estão contando a mesma música, eles vão bloquear de qualquer jeito, cara. Não, porque isso é autoria própria. Ah, mas vocês não estão fazendo a versão de vocês. Olha, já começa mal, hein? Olha aí. Que navezinha chulé! Que navezinha chulé, Jorge Lucas! Babylon 5. Parece um calhambeque, espacial. Já vai ver dublado? A gente vai ver dublado com legenda. Eu sou a favor. Ah, cara, o Qui-Gon Jinn é o Márcio Seixas. É o Márcio Seixas, verdade. Tá aí, ó. Em português esse filme é melhor. Mas sabe a dublagem, que é ela salvou nos anos 80. Eu vou confessar uma coisa agora. Só que esse filme é 99. Cala a boca. Ó. Eu vou confessar uma coisa agora. Pra vocês, de verdade. Eu nunca entendi o plot do primeiro filme. O que que tá acontecendo? Eu nunca entendi. Eu sei que tem um bloqueio comercial, ok. A Receita Federal fechou a porra toda. Isso, e aí os Jedi, Obi-Wan e Qui-Gon, vão lá pra negociar, pra liberar essa porra aí. Eu não sei por que que dois Jedi teriam que se meter nessa merda. Porque o bloqueio, ele não é legalizado. É basicamente se você fizesse um concurso público pra Receita, pra auditor da Receita Federal, falasse assim, precisa ser Jedi. Pra quê? Eu acho super maneiro. Mas peraí, os Jedi não são guerreiros, cara. Os Guardiões da Paz. Então, a paz tá aí. Tá errado. A paz está no livre comércio? Exatamente. Caralho, esse filme é uma ode ao capitalismo. Ao capitalismo. Cara. Meu Deus do céu. Não, mas olha só. Mas o lance é esse. Nessa hora. Pois é, isso acontece mesmo. Tem várias pessoas que votaram no PT estão reclamando agora, né? Tá certo. Pois é, aí estão lá, ó. Começa aí, já tá errado aí. Já tá errado aí, porque as idades neste filme estão todas erradas. O patrocínio agora chegando. Porque não faz sentido o Obi-Wan ter, tipo, 15 anos. Por que não? Porque ele tem 80 no último filme, velho. Tu não viu o filme episódio 4? Do De Niro, do estagiário. É o craque. Pô, não é craque, velho. Não pode ser craque, cara. Como é que sabe se aí é igual a Terra? Não, mas não precisa ser. Olha só, os caras viajam. Como assim é igual a Terra? Os caras viajam. A da Terra de anos. Isso aí foi diferente. Mas, Miotti, eu olho na cara dele e vejo que ele está jovem demais. Tá jovem. Olha só, ele tinha que ter... tinha que ter a idade... Para os amigos, você não... Do Qui-Gon. Para mim tinha que ser o Obi-Wan, esse aí. Tinha que ser o Obi-Wan. Por que não botaram o Obi-Wan já velho, com tipo coisa, 40 anos? Que o Obi-Wan não foi uma coisa. O C-3PO, ele já era feminino o suficiente. Pra variar, botaram o C-3PO feminino. Esse não é o C-3PO, não, pô. Esse é o C-2-4C. É o servo do... Esse é o C-3-9-6-9, né? Eu acho muito show o Jorge Lucas, cara, que a galáxia toda se desenvolveu, menos os hologramas. Não, o que eu acho legal é que ele fez esse filme... O holograma continua muito escroto, cara. Ele fez esse filme pra promover o CGI. E aí esses bichos aí, ele bota com o pior máscara do mundo, velho. A máscara mais mal feita, que ele mexe a boca... É o ET de Varginha, né? Olha lá. Parece que eu tô sem dente. Mas sabe o que é pior? Ele tem furinho no queixo. Olha lá, ó, eu não sou de fazer propaganda de outros produtos aqui no Jurassic Cast, não. Mas dessa vez eu tenho que fazer pra emendar a piada. Porta dos Fundos fez um episódio outro dia, que o Fábio Porchat, ele tava vestido de ET, a máscara dele é igualzinho igual, esse cara aí. Igual, eu tô ligado. Igual. Olha aí. Aí destruíram a nave dos Jedi. Olha que bobagem. Por que eles fizeram isso? Por que eles sacaram a arma? Porque eles pressentiram mal, cara. Não, cara, eles ouviram o barulho do negócio explodindo e aí... Ah, mas eles são Jedi, cara. Eles estão prontos para o perigo. É verdade. Mas, cara, se eles são Jedi, eles usam a força. Eles não precisam dessa porra desse lançado de luz todo. Eles são Jedi, eles não são a porra da mãe de nada, caralho. Não sabe o que tá acontecendo. Como é que você sabe disso? Cara, nem abriu a porta, velho. Eles não tinham por que ligar a sabre de luz. Aí como é que os androides não vêm através da porra da fumaça, né? C-3PO, porque são androides merdas. Ah, cara. Parabéns. Ó, esse caralho dessa cena foi o que me enganou, que eu achei que esse filme ia ser bom, porque essa porra dessa cena passava no trailer. Essa cena aí, os droidecas são maneiros também. Essa cena é maneiro. Não são, velho. Pô, são, eu acho uma droidecas. Não sei, cara, eu nunca entendi. Eu gosto dos droidecas, os bolinhas que chegam. Só um pouquinho. Ah, os bolinhas chegam. Ó, um pouquinho aqui, atenção aqui. Eu queria que vocês falassem uma coisa pra eu. Essa cena. Bora falar? Ei, gordo. Fala, viado. Por que que você, sei lá, tá fazendo, né, um exército pra segurar, sei lá, né, pessoas? E aí você faz ele com... É, você faz o exército com os robozinhos da Lego. Porque esses robozinhos, os Jedi empurram ele na hora que o Robocard já desmonta todo. É, pois é. É. Ah, basicamente ele desprendeu, né, o circuito central do robô, destruiu. Eu gostei dessa cena, sabia? Porque ela me mostrou... Mas, assim, tudo bem, os robôs são em larga escala, né? Uhum. É muito. Porque não tem gente. Por isso que fizeram os clones depois, porra. Sim, sim. Meu, se você ficar defendendo esse caralho... Olha o droide, cara. Você fica... Não, tá defendendo, mas eu tô falando que é o que acontece mesmo, porra. É, plural de destroyer é destroyers. Adoro essas palavras de dublagem óbvias. Eles têm escudos? É. Tipo, claro, não é bolinha de sabão? Você não tá vendo, idiota? Pô, o cara é um Jedi, né, cara? Não, e essa é a única hora que eles usam o poder Jedi deles de correr em todos os filmes, cara. Por que no final o Obi-Wan não usou essa mesma velocidade que ele empregou aí pra chegar mais rápido no Darth Maul? É. Porra! Peraí, mas eu só não entendi. Eles têm poder de correr? Jorge Lucas. Ei. Corre. Ó, peraí, só um pouquinho. Quem é o revoltado do grupo que o Jorge Lucas sou eu, tá? Não, me deixa ser também, porque eu odeio esse filme. Aquele cara ali na cabine do chanceler lá do negócio lá, ele é escravo sexual de quem? Você viu que ele tem duas bolas tomando na boca, igual o cara lá do... É verdade, do Pulp Fiction. É verdade. O cara, como é que é? O Zed. O Zed vai fazer miséria com ele. Cara, os diálogos desse filme são horrorosos, velho. Não, a expressão dos atores... Olha lá. Frase ele impacto, tá adorando. Frase boa. Ele tá adorando. Máximo. Cara, ele é um estagiário, senhor, porra. Estamos presos na puta que lhe pariu. Estamos cercados... Eu estou adorando. Ele é um estagiário, cara. É isso, só reitera a minha ideia de que Star Wars passou na rabeta de um filme B-movie vagabundo. Porque se você for ver, Star Crash tem o mesmo problema. Qual é o nome do filme? Os atores são Star Crash. Ah, sim. Os atores que é um rip-off de Star Wars. Sim. É um filme italiano, uma merda. É assim, os atores passam pelo mesmo problema. Eles estão passando por uma situação mega tensa e eles estão mega felizes. Eles estão assim, mas ele é um Jedi, cara. Ele é um. É porque você não é Jedi, mas você é um... O Jedi não fica preocupado, cara. O Jedi ele tá tranquilo. Morre, né? Não, não fica, o Jedi tá tranquilo. Mas, Diogo, sabe qual é o problema? As frases são horríveis. Meu Deus, é o seu Madruga. Mestre, o senhor tinha razão. No quê? As negociações foram breves. Porra! Eu estou com sono por causa do filme. É. Ah, se fuder, velho. É. Começaram porque os embaixadores não estão aí. Cara, que legal. É o cara do... Acho que tem alguém reclamando do barulho. Será que tem alguém reclamando do barulho? Bateram aqui? Bateram aí. O quê? Vamos falar mais baixo, então. Vamos falar mais baixo. Continuem as negociações, mesmo que se precisar. Senador Palpatine, o que está havendo? Cara, é muito legal essa roupa da Padmé, né? Ela não consegue se mexer. As comunicações só pode ter uma causa. Invasão. A Federação não ousaria ir tão longe. O Senado revogaria sua franquia de não, momento. Não, estão batendo bife, velho. É. Parece batendo bife. Bem, eu... É. Bom, a gente mantém... O Tom aí já mais baixo. Eu vou dar um grito aqui daqui a pouco. Olha o Beato Salui. Esse cara não é aquele maluco que comprou o Gladiador? Do filme Gladiador? Velho, olha a roupa desse panaca, velho. Nossa, panaca. Eu ia fazer um comentário, mas vocês iam brigar comigo. O Miotti depois ia ter que editar, dá uma merda. É, eu sei. Então é melhor ficar calado mesmo. Mas então o Miotti edita, o que que ia falar? Não, não, não. Eu ia falar do eu ia falar que ele parece... Não dá trabalho, não. Não, não dá trabalho, não. Sério. Não dá trabalho. Não, mas não fala, não. Não. Melhor ficar quieto. Eu não ia falar nada ofensivo, mas estamos vivendo um mundo muito complicado de dia. Olha aí. Olha que CGI mal feito. Não, então peraí, eu tenho um jeito de falar sem ser ofensivo. Aqui, ó. Primeiro que o nome do personagem é Panaka. Eu já acho isso uma palhaçada. Por que, cara? Pô, Panaka. Mas pro nosso é mundo panaca. Não é ok. É Panaka, não é Panaka. Tá aí outra coisa. Por que ele tá com roupa de porteiro? De porteiro de hotel. É. De bellboy. É. Olha aí. É, vou meu te dizer Deus, que, estou te dizer atacando que... o planeta com dildos. Eu gosto desse deslocamento. Ih, caralho, de tropas. Que besteira. Pronto, parabéns. Aí, femeada. Parabéns. Graças a Deus, acabou o filme da internet. Muito obrigado, foi uma merda. Olha, votem pra gente não falar. Bom, voltou. Nós os acharemos. Tenham cuidado. Cara, precisa ligar pro robozinho que tá na Terra. Cara, mas isso tem tudo no episódio 4-5-6. Por que você tá sendo chato nisso aí? Olha, esse é o momento épico da saga, onde eles encontram o Jar Jar. Sai da frente! E ele... Sai da frente! E não, o Jar Jar cola no Obi-Wan. Aí, Obi-Wan. O Obi-Wan é um Jedi. Se ele fosse um Jedi, né? Foda... Qui-Gon. Perdão. O Qui-Gon, desculpa. Se o Qui-Gon fosse um Jedi foda... Ele não teria derrubado... destruído pois o Jar Jar. É, exato. Pulando por cima, feito qualquer... Jogo. Dava um push. Jogo. Ele tinha destruído esses três veículos aí, cara, com a força. Ele, não ele tinha pego nada. Um jogado no outro, e no outro jogava a espadinha lá dentro, abria, fazia o diabo lá dentro, o inferno. Mas cada veículo desse aí tava cheio de droides. Os droides saíam desativando, aquela porra não tava desativando. O droide é um Lego, cara, que desmonta é, velho, no sopro. Isso aí você só pode fazer nos videogames. Ah, os videogames é assim. O Obi-Wan correndo tá, dos bichinhos. O Obi-Wan veio porque ele tava entrando na porrada lá atrás. E o Obi-Wan tava batendo papo com a porra do personagem merda da série. Você salvou mim de novo? Que é a ideia merda de levar esse cara? Do Obi-Wan? George Lucas, Obi-Wan não, Qui-Gon. Qui-Gon, caralho, eu tô falando Obi-Wan o tempo todo, cara. Olha, isso é sério, viu? Isso não é piada, também não é nenhum comentário desnecessário, não. Isso é sério, isso é um dado. O Jar Jar foi uma tentativa. Olha só como é que funciona a cabeça do George Lucas e a cabeça dos americanos. Isso é racismo, tá? Pra você que tá vendo isso aí. O Jar Jar Binks, ele foi uma tentativa de colocar em atores ou personagens com etnias diferentes. Por isso que ele tem o jeito de um negro jamaicano. Ah, é? Não, e quem interpreta é um negro. É um negro jamaicano, inclusive. É. Então, é por quê? Porque era inconcebível ele colocar um negro no, na porcaria da história, entendeu? Porque a cabeça do americano funciona assim. O Mace Windu, pra mim, o personagem mais cara, foda. Cara, o Mace Windu não é negro. O Mace Windu não é negro. Ele é o Samuel L. Jackson. Ele é diferente. O Magic Negro. É, exatamente. Ele é diferente. Corram! Olha isso, cara. Parabéns. Mas isso eu tô falando, foi uma análise que eu vi no Rotten Tomatoes. A gente perdeu aqui uma das cenas que tem um diálogo mais fantástico. Adorei. Que o Qui-Gon vira pro Jar Jar e fala assim: ouviu isso? Eu ouvi. É o som de milhares de coisas terríveis que estão vindo pra cá. Quem falou isso, o Qui-Gon? Foi. Cara, milhares de coisas terríveis que estão vindo pra cá. Isso é papo de Jedi, velho? Cara, desde quando que o Jedi tem cinto de utilidades pra ter um respirador? Nossa. Ai, Bruno, você tá chato. Eu tô chato. Cara, você tá chato, porque o Luke usava o bate-cinto. Você esqueceu? Ele usava o bate-cinto porque ele roubou dos Stormtroopers. E por que ele não é um Jedi? O Luke? O Luke não é um Jedi, cara. Ele é o Luke menos que tem a força. Ele é menos que um Padawan, né? Ele não é nada, ele não tem treinamento, cara. Isso, agora se o filme já tava bom, agora vai ficar agora melhor que ainda. Fica bom, cara. Porque agora a gente vai encontrar o líder, velho. Olha aí, irmão, esse líder é a gente terrível. Encontra o Aquaman agora, né? Beleza. Blá, blá, blá, blá. Não, é o Aquaman não, é aquele cara do He-Man. Isso, o aquático. Aquático. Blá, blá, blá, blá, blá. Olha aí, ó. Olha como esse efeito é bem feito. Não. Cara, o Segredo do Abismo é melhor. É. Mentira, eu não vejo o Segredo do Abismo há um tempão, não sei. Olha, tela verde. Mais tela verde. Muita tela verde. Panorâmica na tela verde. Pode reclamar de tela verde, tem um monte de filme hoje em dia que só tem tela verde. Fala um pra mim. Fala um pra mim. Filme, caralho. Me dá um nome então, para ver. Todos. Todos. Senhor dos Anéis. Tu não falou nenhum. Senhor dos Anéis não tem nada, aquilo é verdade. Você sabe qual é o filme mais retocado digitalmente da história do cinema? Eu sei. Não sei que é mais de maquiagem. Um doce. Não é o mais, não. É um doce. É o Irreversível. Irreversível? É aquele que a Mônica Bellucci é estuprada. Eu não vi esse filme. É horrível, não vejo não. Cara, o pênis do ator que aparece em cena é digital. Sério? Cara, o sangue que desce nas pernas é tudo digital. Cara, olha só, digital. Vou te falar, hein. O CG desse filme, esse filme é de 99, nós estamos em 2015, e esse CG tá muito ruim. Nossa. Na época, ganhou? Nossa, ganhou? Porque ele ficou, porque assim, Bruno, na época ele foi revolucionário, mas ele datou muito rápido, porque a tecnologia chegou muito próximo a ele e muito rápido. Mas assim, na época, o episódio 3. Hã? E só concorreu, quem ganhou foi no episódio 3. Ah, tá. O episódio 3 é que ele realmente tá muito ruim. Principalmente o Chroma Key. O Chroma Key tá horrível no episódio 3. Não, mas assim, ó, os bonecos estão bem feitos, a modelagem dos bonecos estão bem feita. Cara, porque os personagens são desinteressantes, cara. Ó, o Qui-Gon. O Qui-Gon Jinn é o único Jedi. Caralho, o Qui-Gon Jinn é um lixo, cara. Não, não é, não. Me diz o que o Qui-Gon Jinn faz nesse filme, cara. Cara, ele é massa pra caralho. Ele é um Jedi na concepção ele, própria. O que ele faz? Ele não faz nada. Ele bota pilha errada, dá ideia ruim e faz a merda toda, cara. Qual é um dos personagens mais queridos dessa franquia, Miotti? Não interessa. Qual é o Jedi mais favorito de todo mundo? Pô, qual foi o presidente mais votar? Obi-Wan. É? O que o Obi-Wan faz no episódio 4? Mente e faz nada. Errada, mente morre. Mas quem foi que botou a pilha? Quem foi que obrigou o Obi-Wan a fazer merda? Qui-Gon Jinn. O que que ele aprendeu? Com o Qui-Gon. Qui-Gon Jinn. Aprendeu a mentir com o Qui-Gon. Meu filho, né, o segredo pra você ser um Jedi foda é você fazer cara séria. Isso, fingir. E quando a porra tiver dando merda em volta, você... Mente. Não, tá de boa. Tá caindo o mundo. Tô suave. Olha, senhor, o mundo está caindo. A força. Meu amigo, a força. E o cu travado, mas a força. Entendeu? O cu piscando, você caralho, caralho. Velho, olha caralho, aí, caralho, pronto, caralho. Olha só. Por culpa deste maldito que tem que levar e arrastar a porra do Jar Jar o resto da porra. Que o operador é o imperador. Também, né? Também. Também. Tudo por causa desse cara. Tudo por causa desse cara. Mas olha só, nesse momento aí, por que que ele quer arrastar o outro junto com ele? Porque ele acha que... Ah, porque ele acha que esse cara, esse idiota aí, esse imbecil, vai ajudar ele a atravessar o planeta e chegar lá mais rápido. Mas, gente, pelo amor de Deus, cadê o GPS? Isso é Star Wars, velho. Olha só, eu entendo... Bota o Waze aí no negócio, no bicho. Exatamente. Aí, bota o Waze, porra. Não, na boa, o cara tem poder de correr, tem poder de raiozinho, tem poder disso aqui. Isso. O cara não tem poder de saber onde ele tá. Por que que ele não usa a força pra me guiar? Vou usar a força pra me guiar. Não, tem que levar esse paspalho aí. Não, é uma coisa que eu nunca entendi. O Jar Jar Binks, ele merdou a cidade inteira. A ponto o cara ser declarado, tipo, pena de morte. Isso, é. Por ser babaca. Não, você tá, você vai morrer, por quê? Porque você é tonto. É maluquice. Ó, mas vou te dizer uma parada. Eu gosto dessa nave. Eu gosto do que faz essa nave pra frente. Que é aquele motorzinho de cauda que fica rodando. De cauda assim, né? Ele fica... Eu gosto. Essa cena toda... O design é bonito. Eu acho. Eu acho maneiro o lance deles atravessarem o mar. Deles estarem nesse ambiente novo. Sabe? Nessa nova fronteira. Essa parada das espécies. Uma espécie menor persegue eles. Depois vem uma maior e come que tava perseguindo. Isso é maneiro. É, mas aí isso me estraga toda a cena quando vem o... porra do Qui-Gon ali e fala assim: There's always a bigger fish. Porra, que frase que merda? Desgraça. É o George Lucas. É. Olha lá. Ó, o cagaço. Ele tá tão cheio. Ó, o cagaço toma conta de geral. Olha o Obi-Wan. O Obi-Wan tá nervosão. Não o Qui-Gon. Ah, Obi-Wan tá. Não, Obi-Wan. O Qui-Gon tá suave na maionese. Olha mas por que ele tá suave? Porque ele é mentiroso. Ele é um maconheiro, não, cara. Não. Ele tá suave porque there's always a bigger fish. Olha lá. Melhor a gente voltar. E é o Leslie Nielsen, né? É foda com o Marcelo falando. É o Leslie Nielsen falando. É legal que o Jorge Lucas já tinha mostrado o Pacific Rim, né? Pronto, e tome Federação do Comércio. Falando da invasão, tá programada. Olha o fetiche sexual ali, olha ali. Por que não invade caralho, logo, querer. Cara? Por que não corta isso e já me mostra lá invadindo? Eles já tinham mandado coisa lá. Aí tem que falar que o Senado, não sei o quê. Isso é chato, cara. Isso é chato demais. Eu fico pensando realmente se você precisa de holograma, você precisa ver a reação do holograma na sua frente, você não pode ligar, tipo, cara, ó, deu merda aqui, beleza, então. Tipo, tá. Tem que ver holograma? É tipo. E de corpo inteiro, se o cara estiver no banheiro? É. Né? Não, mas ele vai no holodeck, provavelmente, sei lá. Será que o imperador tá vendo eles dois no holograma também? Tá. Só que eles não estão em holodeck nenhum, eles estão em cima da plataforma. A força irá nos guiar. Pois é, então pra que você trouxe esse merda? Exatamente, não faz sentido nenhum, cara. Não é? Sabe agora que ele levou? Ele levou porque ele tava... Se ele ficasse lá, ia morrer. Não, ele levou porque ele é o personagem compaixão. De etnia diferente. Não, compaixão. É. Mas olha aqui, ó. Capaixão. Uma coisa pior ainda. Pior ainda, pra vocês três pensarem. Pra que uma raça aquática precisa de um veículo aquático? Pra se deslocar mais rápido, aí faz sentido. É, vai nadar. Pô, mas aí tem, mas né, até o Aquaman tem, até o Aquaman eles são tem. Baianos. Não é, o Aquaman ele pilota tubarões. Não, ele Calaveiro, tem o... eu sei por quê. Que essa raça, faltou falar uma coisa, eles são parentes de baianos também. Então, é preguiça. Ah. Olha aí, agora o preconceito contra, né? Não é preconceito não, cara. Eu tive na Bahia. Eu tive na Bahia e eu percebi uma coisa. Tem preconceito nenhum mesmo. Na Bahia tem 20 minutos de delay pra tudo. É sério. É, eu estive pra quem lá foi essa na Bahia, semana. Meu irmão, quem não foi assim mesmo, Bahia deixa aí. Bahia, você chega e fala assim, meu filho, vê o copo d'água, cara. Oxi! Já vou. Já trago. 20 minutos. Gelada? Quem? Okay. Nunca foi a Bahia. Na verdade foi a Porto Seguro. É desse jeito. Mas Porto Seguro eu achei meio feio. Olha assim. O CG. Eu achei legal, o pessoal é maneiro. CG. Eu guardo essa batalha campal. Eu acho maneiro. Tipo, você tem a batalha campal, as pessoas jogando saco, bexiga de água na outra. Não, e sabe... Caralho. Isso é meio triste, né, cara? É triste, é os verdade. Os Gungans jogando bexiga de água no... Puta, cara, sério que esse foi o máximo do seu poder? Não, você mora embaixo d'água e você joga bexiga. Olha, que chroma key, só velho. Só uma coisa. Ah, tá bonito. É o exército mais merda de toda a história, porque eles vêm em fila indiana. E do mesmo lugar. Ah. Então você mas chega é do bombardeio, a porra toda, acabou. Não, mas isso é porque Naboo é uma civilização pacífica. Eles não têm exército. O máximo que eles têm é aquela guarda imperial ali da Amidala. Eles não têm exército. Não têm exército. São conhecidos como brasileiros, né? Bom, aí é a Dilma, né? Olha aí, chegaram no veículo. Isso tem uma cena cortada pelo Jorge Lucas. Cortou. Eles, quando saíam aí, tinha uma cena com a cachoeira. É sério. Tipo, o barquinho tá indo. O barquinho tá indo na cachoeira aí. Ia rolar um. Ai meu Deus, a cachoeira. Aí eles iam ligar um draminha. É, pra dar mais um draminha. Sabe quem é o disfarce dela? É a brasileira? É a Keira Knightley. Ah, é a Keira Knightley? Essa mulher é a Keira Knightley? É. Caralho, a Keira Knightley tava novinha, cara. Tava. Ela continua igual, né? Ela continua igual. Tá vendo? Ele só tem esse. O panaca só. Agora eu acho legal quando a o panaca e os 10 pilotos. Foi daí que eu comecei a odiar muito a atriz. Qual delas? A Natalie? A Natalie Portman? A Natalie Portman. Mesmo porque... depois do Gran Selvagem? Não, nesse filme aí. Porque, cara, aí só que aí assim. Eu odiei muito a atriz, mas depois eu percebi que a culpa não é dela, coitada. A culpa é do bosta do Jorge Lucas. A culpa é do Obi-Wan. Porque tem uma cena que ela tá parada com aquela roupa toda armada, aí ela vira e fala assim. Jar Jar Binks, I need your help. É. Cara, a mulher, ela não sabe falar, ela fala igual um robô. Parece um robô mesmo. Ela robotizou. Que ixi! Deu um Van Damme ali nele, hein? Não foi? Olha a tranquilidade. Ele era pra ter morrido ele agora, é foda, né? Caralho, por isso que é tranquilidade. Ele não é foda, cara. É porque esses droids são merda. Ele não é foda, os droids é que são merda. Os droids são merda. Cara, os droids ficaram um minuto olhando. Meu Deus, eles venceram meu droid, nego. Ah, mesmo, né? Como? Por que será que eles venceram aqueles palitos de dente? Os droids ficaram olhando eles descerem, se assustaram. E falaram, ih, é melhor a gente atirar. Mas sabe o que é isso? É porque o dono dessa bodega toda aí, o filho desse formou engenharia. Aí falei, pai, olha que show que eu fiz os robôs. Aí falei, meu filho é um gênio, bota os robôs tudo do filho. Aí o filho fez assim, uma bola e quatro tracinhos. Aí, cinco tracinhos. Tá certo, e passou na faculdade. Passou na faculdade de engenharia, papai paga. Olha, eu queria que vocês prestassem atenção. Eu queria que vocês prestassem atenção sempre nos extras, tá? Que eles estão tentando atuar, só que do jeito que o Jorge Lucas mandou. Isso. Que é o quê? Mais intenso e mais rápido. Mais rápido. Então eles ficam assim. Sinto que eles vão destruí-la. Nossa única esperança. É, mais intenso e mais rápido. É que você o cara coçando o nariz lá atrás, ó. É que os caras estavam jogando golfe, ping-pong. Olha os outros lá, não sabem o que estão fazendo, velho. Na outra linha do roteiro, a Padmé aqui. Tô nem vendo o que tá acontecendo. A Padmé tem cara de entupida. Ela parece estar congestionada. Olha lá, não parece? Olha esse aqui. Esse cara aqui, tá frenético. Esse aqui. Tá chá comigo, hein? Se chegar, eu mato todo mundo. Pode deixar, rainha. Comigo mesmo. Entra aí no seu Rolls Royce espacial. Entra aí, porque eu vou matar todo mundo. Eu cuido disso. Agora vai o Jedi de verdade. Já vá abrindo a porta da garagem, por favor. Supremo chanceler, estou levando estas pessoas. Cara, por que que robôs precisam de patente? Esse robô é o líder dos outros robozinhos. Cara, olha esse papo, velho. Estão presos. Se ele ia fazer isso, por que ele não já chegou arregaçando, velho? É, porque ele tentou, eles não são soldados. I'm not a fighter, I'm a lover. O papo do Michael Jackson, Paul McCartney, cara. Aí, ó, esse era todo o exército que tinha lá, ó. Pô, tinham 5 robôs e 30 homens. Eu tenho uma teoria, sabia? Por que que os Padawan tem que usar esse rabicozinho? Assim, é porque assim, Padawan, o negócio esse é o seguinte. Esse tererê, né? Você vai ser muito zoado durante muito tempo. É. Se você aguentar a zoação de boa, quer dizer que você não vai pro lado negro. Então aí você não vai dar merda, você não vai dar ruim. Pois é, eu fico imaginando, o Darth Maul é mó sinistro, né? Nossa, olha a nave da rainha. Os chifres, não sei o quê. Pô, então, é o Rolls Royce das galáxias, é a nave, cara, do cafetão. Não, essa nave é uma bosta. Não, essa nave não é legal, cara. Ah, ela é legal. Não é tipo cafetão. Cara, deixa eu escolher uma coisa, pelo menos. Olha, essa nave não tem absolutamente nada a ver com tudo de Star Wars depois, cara. Por que não? Porque não tem, cara. Não, isso cara. Aí, velho. Não tem, cara. Bruno, você não vai não tirar... Não tem, velho. Não, você não vai tirar a única explicação decente que Jorge Lucas deu pra esses filmes. Que perguntaram pra ele por que essas naves são tão diferentes dos episódios primeiros. Sim, e é o argumento que ele deu, que claro que isso é balela, mas foi um argumento que casou direitinho. Eu acredito. É que ele falou que nessa época a galáxia não tava em guerra. Então, sim, existia, por exemplo, igual por exemplo, o carro, a indústria do automobilística. Na época da Segunda Guerra Mundial, eles não estavam preocupados com estética, eles não estavam preocupados com pintura. Sim. Meu irmão, é produção em massa. Carro preto só. Carro preto com pintura, de chumbo para não enferrujar, e tem que ser funcional. Que aí vieram o conceito do Fusca, de vários, sim, carros. Gugel, acho que também. Não, Gugel não. Gugel é brasileiro. E aí falaram pra ele, pô, mas as naves são muito diferentes. Ele falou, porque nessa época não estava em guerra. Então, existia uma preocupação, um apreço da indústria de naves em fazer uma coisa bem feita. Entendo. Agora eu só queria perguntar uma coisa. Pra que diabo serve você entregar uma medalha pra um droide? Cara... Ué, ele não entrega porque ele consertou, olha, é reconhecido. Até hoje eu não entendi a origem nem do C-3PO. Eu entendi a origem, claro, mas eu não entendi por que, que vieram o C-3PO de onde veio e o R2-D2, que foi uma sorte. O R2-D2 nem ninguém. Não, ele foi um droide que sobreviveu. Eu queria só entender uma coisa. Ele não tem nada de especial. Por que, que eles saem do planeta e aí é o seguinte, tem uma nave gigante lá na frente e aí você pode fazer assim, ó. E eu vou pro outro lado. Não, tem que ir passar no meio da nave. É verdade. Eles estão bloqueando o lado que tá... Vamos esquecer o que lado... tem que se dar emoção pro filme. Vamos esquecer, vamos pensar na realidade. Vamos pensar na realidade. Vamos pensar que George Lucas não pensa. Aqui, mas tudo bem. Cara, eu partiria do princípio que se tem essa nave aqui, deve ter uma muito pior lá pra trás. Cara, eu parto do princípio... Porque tava cercado no bloqueio, eu entendeu? Parto do princípio que o piloto é tão preguiçoso quanto eu. Ah, meu irmão, já tô aqui, não vou dar a volta, não. Talvez seja mais sensato. O Darth Maul, apareceu. Chegamos. O Darth Maul. Isso, o melhor, pior personagem, né? É, cara? Pois é. Porra, Darth Maul, caralho, esse cara deve ser incrível, ele morre. É. Porra. E não é nem que ele só morra, mas os chifrinhos dele são colados com dura boxe, cara. E o General Grievous, eu sei que a gente tá falando do episódio 1, mas já vou adiantar logo. E o General Grievous, velho. O General Grievous era um inferno no desenho. Lá, vai, era um inferno no desenho. Vai dar um prêmio lá. Olha lá. Parabéns, a condecoração. Pra que a porra do droide precisa de reconhecimento? Pô, cara, pra que precisa de reconhecimento, cara? Ele é um droide, cara. Ele não tá esperando, ele não tem emoção. O C-3PO eu entenderia. Obrigada, R2-D2. Não, o R2-D2 merece. Eu sei que ele merece, mas não faz sentido. Padmé? Padmé. Padmé, faça um carinho no droide. É. Tipo, não. E não. A filha da puta da dupla, do dúplice, manda a rainha. Pra zoar mais ainda, Padmé. Sua puta. Sua arrombada. E a mulher não pode se mostrar, a mulher fica assim, ó. Vai e lava. E outra coisa, eu vou passar a língua. Se tiver com gosto de metal, você vai apanhar. E ela pega a escova de dente, ainda, pra mostrar como você tem razão. É, escova de dente. É. E é no cuspe. É, olha lá, porque... Puta, não existe uma lava-jato, papai. Tava muito ninfeta aí nessa época, hein? Tava redondinha a cabeça. Ela é menor de idade, não pode fazer. É, mas tava ninfeta. Nessa época, acho que ela já tinha 18, já. Ah, então não, vou falar. Mas a personagem... Não, a personagem é uma pedófila do caralho. Já tinha 18 anos aí, já queria... Dá um sapeco iaiá lá no eu falei menino, isso no episódio. Eu falei, ih, meu filho, mamãe era pedófila. Deus, isso aqui já começou errado desde sempre. É, pois é. Menino de 2 anos. A mulher olha e fala assim. É, pode crer. Tem jogo. Tem futuro, hein? É ele. Tatooine. Olha só, Tatooine é perto de Naboo. Não pouse muito perto. Não queremos chamar. Passaram muito tempo. Eles então, não puderam usar o hyperdrive. Muito distante. É num sistema solar muito distante, é, né? Pois é. Sabe o que é pior? Que por fora essa nave muito, parece muito menor do que por dentro. Não, por fora ela parece muito menor, sim. Mas até aí... Olha o hyperdrive. Peraí, o fica no meio da sala. É, não, e outra coisa. Os Jedi fizeram curso de Pronatec? De mecânica? Fizeram. Porra, não, né? Eles são Jedi, fez, eles sim, sabem lá, tudo. A cara dele. É ou o curso de propulsão puta, é tipo... Deixa aqui consertar nessa merda. É tipo, sei lá, instalar o Windows naquela época, sabe? Todo mundo manja. É igual filme de ficção científica, todo mundo tem uma noção de mecânica. Qualquer um consegue dar um jeitinho na turbina. A rainha ordenou que levem a camareira. Ô, Paraca, só pra zoar, vai com essa roupa de couro debaixo do sol. Vai ser legal. Eu quero. Traz minhas malas, e outra Paraca. Outra coisa, a nossa rainha, bota ela pra ir com esses dois coisas que a gente nunca viu. É. Tudo, beleza, bem que ele é um Jedi, mas... Salvaram eles, pô. Salvaram eles quem? Ah, lá, lá, os Jedi salvaram eles. Cara, esse Jedi ele salvou ninguém. Cara, velho. Coitado do Panache. Não, foi o. Por causa do Jedi. Por causa do Obi-Wan, na verdade, né? Porque o Obi-Wan que fazia as paradas. Cara, olha o tamanzinho da Padmé do lado dele, velho. Do Qui-Gon. Mas ele é alto mesmo. O Leonisso é alto pra caramba. Leonisso tem 2 metros, né? É. E por que ele tá com um poncho? Pra se disfarçar. Ele tá com a roupa de Jedi. Que tá carregando. É porque tirar a roupa do Jedi, não é. Jedi não é tem um é tipo Chapolin Colorado. É o Jedi tem um uniforme. Tem um uniforme mas não pode tirar a roupa. É tipo a batina de padre. Ele não pode tirar. Ele vai botar aquele. Na nave, se ele botar jura que aquela nave marrom, ali não tem. Pô, pega a roupa do Panaca. Para, tira essa roupa aí. Deixa eu botar essa roupa aí. Não dá, não? Não cabe, porque a rola do Leonisso é muito grande. Ah, mas o Panaca também. Você já viu a rola dele? Mas tem cara. Você conhece a história da rola do Leonisso? Do Leonisso, não. Não conhece? Não, não, pô. Cara, tem uma lenda na internet. Tem uma lenda aí, ó. Antes. Em Hollywood. Olha a voz. Ah, sim! Nubiano! Tá me lembrando de Warcraft. É do quê? Calma, Diogo! Meu droide tem a relação. Olha, por favor, fala o diabo. Olha! Ó, menino! Buna de toque malha! Quais que é o diabo, minha boia? Por que demora? Por que demora? Deve do ano no bata! O ano bonito do passa! Deixe-me levar vocês lá atrás, hein? Vamos encontrar... Olha a frase do cara que gosta do prazer no bumbum. Deixe-me levar vocês lá atrás. Isso. Olha isso, velho. Cara, pra quê, Jorge Lucas? Não, mas peraí, cara. O C-3PO e o RD-2 não faziam isso. Não faziam isso, cara. Tinha língua. Essa palhaçada. Pô, mas não precisava, cara. Olha lá, olha a cantada do moleque, velho. Eu vi pilotos interestelares falarem de anjos. São as criaturas mais... Velho, olha o tamanho da cabeça desse menino, velho. Olha o tamanho da cabeça dela. Não, ela não. Ele tem um cabeção, velho. Você sabe que deu uma merda bizarra na vida dele, né? Ele teve depressão. É, ele foi bulinado pra caralho. Porque ele culpava ele pelo fracasso dos filmes. Nega doido, E assim, a vida dele virou inferno. Ele hoje tá gordo pra caralho. Ele tem problema de depressão fortíssima. E ele não fala com ninguém se alguém abordar ele. E ele parece que tem uma medida cautelar nos Estados Unidos que proíbe qualquer pessoa de se aproximar dele para falar sobre os filmes. Ele sofreu demais. E ele abandonou a indústria do cinema, ele nunca mais fez nada. Acho que ele é contador hoje. Ela tava lendo sobre a história dele. É, só os humanos nerds. A vida de crianças. Né? Eu não fiz nada, pô. Eu nem conheço ele. Mas se eu encontrasse, eu dava um pescotapa. Adora. Ó, traz uma água gasosa aí pra mim. Água gasosa. É pra não falar o nome chamada do... de refrigerante gasoso preto? Com drogas do Pablito. Do Pablito? Ia sair mais barato, hein? Por falar cara, nisso. Eu gosto e não gosto desse personagem. Pra mim, é o personagem digital desse filme mais bem feito. É, foi um dos poucos personagens que eu tive boneco desse filme. Eu tenho ele. Eu tenho. Coisa, mas o dinheiro vale. Não. Tem um bonequinho desse? Eu tenho. O ato. O seu voa? Vale sim. Não, não vale. O que você pensa? Não, eu nem pendurado voa. Eu só acho que pra ele voar desse jeito parado aí, a asa tinha que estar batendo muito mais rápido. Sem dinheiro, não tem. E se a barriga dele for um saco de ar gigante? De hélio? Conversou e aí? Falei com ele uma vez. Ele falou que nem lembra, né? Pô, não lembro, mas eu lembro que o Briggs me chamou uma vez pra fazer um filme. Desse tipo assim, Eu não teria vivido tanto tempo se não fosse tão bom em construir coisas. Vamos indo, Jorge. Estamos. Cara. Não, e passa na frente da câmera. Não, e ele sabe que o Jar Jar Binks, ele sempre soube que o Jar Jar Binks é um. Era um bosta. Era um bosta. Ele sempre soube. Pra que ele leva ele? Porque ele é um merda, cara. Ele leva pra gerar o caos. Porque o Qui-Gon Jinn, ele é pilha errada, cara. Ele é pilha errada, é verdade. Ele já tá assim, porra, esse conselho Jedi tá chato pra caralho. O Jar Jar Binks no Senado. Vamos dar merda. Vamos fazer esse filho da puta se tornar um senador. Isso. Um chanceler. Chanceler. Porra. E aí aquele gordo, daquele rei de Naboo lá, fala assim, pô, vou eleger esse cara como representante. Puta que pariu, cara. É tipo eu me tornar presidente do Brasil, cara. É verdade, velho. Porra. O armário da rainha, talvez, mas... Não, e o pior é que o Obi-Wan fala pra ele. O... Quer ver, ó? Naquela hora. Na hora, mais tarde, ele vai. O Qui-Gon vai falar que trouxe o. Ah, o Anakin. E aí o Obi-Wan vai falar pra ele assim: por que, que eu não tenho a impressão que nós vamos trazer mais um ser patético pra gente? Nossa, ele fala essa parada, porra, sacou? E ele traz. E ele tá trazendo mesmo. Tá. Só que aí o Qui-Gon dá tipo uma de chavada nele, você fica no seu lugar, seu merda, seu padawan de merda. É. E aí depois ele vai pedir desculpa. O Obi-Wan vai pedir desculpa, Rey. Olha lá, já tá merdando aí. Olha essa máscara, nossa, velho. Nossa, essa daí é de carnaval, cara. Nossa, vê lá. Comprou a coca do amigo não trouxe, né? Não, não consegue, né, Moisés? Trazer a coca do amigo aqui. Porra, duas vezes tu levanta, duas vezes tu pega. Tira essa porra da frente, porra, da cueca toda enfiada no meio do rabo. E ele ainda tá contraindo. Não, cara. Aí vai bloquear mesmo. Eu acho injusto isso. Não bota foto de mulher de bunda de fora, não pode botar no calaveira? Caralho. Ô, Diogo. Tá doido? Você tá com a gondinha? Injusto. Com a gondinha no lance, man? Não pode botar foto da bunda do calaveira? Desenha pra gente a bunda do calaveira. Mas aquele bonito. Quero ver aquela lua majestosa. O seu amigo aqui quase vira picadinho. Arrumou uma briga com um Doug. Um Doug muito. Eu já vi, pô. Chamado Cebuba. Me detestando? Não, tô zoando, cara. Claro que não. Me deixa. O garoto tem razão. Isso que mora em Águas Claras. Obrigado. Ele é igual o Jar Jar, cara. Eu acho que o Qui-Gon Jinn, obrigado. Trouxe meu copinho? Não fazer nada. Você deu porra. Meu? Bom, já que o Diogo tá com a mão na massa. Ai, voltei. Diogo. Eu acho legal, eu vi eles lá da cozinha, esse facaneto que eu passei com a bunda. Você queria que eu deixasse a bunda na cadeira? Não tinha como sair sem mostrar minha bunda. Estou recebendo mensagem. Já vamos. Você botar um pau nela, não. Nossa, coca, tá uma delícia. Mas ela tá caindo um pedacinho de gelo. Oxe, olha. Ai, faz o jabá da coca aí, o Diogo, vai lá. Tome. Obrigado. Olha minha avó. Obrigado. Ele só faz jabá de pizza, que é o jabá de sacanagem. Que olha essa véia. Por que o Jarjur botou essa véia aí? Jarjur? Jarjur. Por que não? Véia. Tia dele. Não, mas peraí, Bruno, você tá chato. Por que não? Isso é muito, muito. É só pra chamar esse desgraçado, esse cabeçudo de N. Ó, acelerado aqui da O. Ó, é na boa. O R2-D2 nunca ia andar na areia. Nunca. No primeiro filme, no quarto filme, eu já acho improbabilíssimo. Ele andar naquele deserto, cara. Não, e os foguetinhos mim, que ele tem no terceiro filme? Maior mentira do filme. Os foguetinhos que ele tem no terceiro filme. Foguetinhos? Segundo filme. Porque eu acho mais aceitável. Eu acho mais aceitável. Os foguetinhos proporcionais. É, no episódio 3. Ah, no 2 também. Pois é, porque o que aconteceu? Seu filho nos ofereceu abrigo. Acabou a gasolina. Esqueceu. Acabou a gasolina no 4, 5 e 6. Acabou a gasolina. Eles estavam fugindo aí, ele não estava também recarregado. Sabe qual é a maior birra do Jorge Lucas? Falando sério, agora que o Jorge Lucas ele o dinheiro não leva. Dele. Não. Oi? Velho, essa cena tá aí gostoso, pra mim é. Gostoso, prazeroso. O Jorge Lucas, ele acha, ele tem certeza que o público. Você dele... viu a origem do C3PO que você tava perguntando, né? Não, mas isso aí é uma imbecilidade. Que foi o Darth Vader que fez o C3PO. Cara, o Darth Vader. Não foi o Darth Vader, cara. O Darth Vader fez o C3PO, velho. Peraí, olha só. O Darth Vader é uma das personalidades desse moleque. Ele não é o Anakin. O Anakin tá. É uma outra parada. Diogo, me responde uma coisa. Por que que em nenhum momento, então, da trilogia clássica, o Darth Vader... não fala assim, pô, C3PO, desculpa aí. Porque não é o meu personagem, cara. Vocês não lembram não que eu falei. Nossa, esse robô, velho, esse robô rebolando. Eu falei no episódio 5, caralho. O aquele cara lá, o... Qui-Gon Jinn. Não. Boba Fett. Vai atirar nele, aí o... Vai atirar no Luke. Quem tá atrás dele é o C3PO. Por quê? O Darth Vader tava defendendo o C3PO, é isso. Pra mim, o Anakin é o Hugo Cabret. Isso aí... é coisa de Denilson, que olha o cara apertando o mesmo botão e inventa uma teoria na cabeça dele que o botão apertar duas vezes com coisas diferentes faz coisas iguais. Para com isso. Você para com essas ideias, você para com essas palhaçadinhas suas. Já tinha seu Excel. Vamos ser sinceros. Star Trek, o comunicador do Star Trek era muito melhor. Muito melhor. Virou até celular, Star Trek. Né? Aquilo ali é um negócio daquele depilete da mulher lá. Aquele... ali é um negócio mesmo, foi feito pra isso. Não, sabe como é? Existe verdade esse comunicador? Não, comunicador não, é um depilador. É um depilador de feminino. Tá, e uma coisa que foi ele feita, uma coisa que eu gostei. Uma das duas coisas que eu gostei, que uma delas foi a trilha sonora, a outra foi isso aí. Não, você é chato. Às vezes sou. Você é um cara chato, você é um cara irritandinho. Irritandinho. Diga. Mas foi é Coruscant, né? Que é a cidade planeta. É a cidade planeta que é a cidade, né? Cidade planeta. Coruscant, né? Pois é, eu achei muito legal, cara, esse conceito de um planeta todo que é uma legal, cidade. Legal. É muito tipo maneiro. São Paulo. É. É como se fosse uma capital de tudo. É. Eu acho maneiro também. Bacana. Tudo. Concordo, é muito legal. Bem lembrado. Inclusive, acho difícil, deve ser difícil. Achar não falar mal agora, vai achar um defeito, vai pra diminuir teu comentário. Não. Tá rolando um problema aqui que eu tô percebendo. Eu acho foda. Eu tô nesse meio. Exatamente. É. Tá rolando tensão sexual. Não, velho, eu acho foda o conceito também. Eu só acho que deve ser meio difícil você achar uma rua lá. Não, mas não precisa de rua, pô. Porque pra onde nós vamos, não precisa de rua. Corre de pod? Essa é chata. A corrida tu acha chata? Pô, meu, acho que tu tá morto por dentro, porque a corrida pode é a melhor parada desse filme, cara. Sério? Porra, sério? Olha só, essa... Olha só, deixa eu falar um negócio, deixa eu falar um negócio. Sabe por que essa cena entrou? Por que tem uma corrida de pod aí? Não, não foi só pra isso, não. O George Lucas, ele é aficionado por Fórmula 1. Ah, é? Ele é aficionado por Fórmula 1. E aí ele queria, porque queria ter Fórmula 1 no Star Wars. E aí ele inventou toda essa palhaçada aí. Pra poder fazer. Esse filme podia ser resolvido em meia hora. Antes fosse assim. Chegava lá, chegava pro Watto lá, aí o Watto falava assim: ah, isso aqui custa 50! Ah, custa 50? Tá aqui, ó. Infelizmente. Tu é Jedi, tu não é mendigo, porra. É verdade. Deixa eu ligar pra alguém. Tinha dinheiro. Não, a rainha! Assim, não. A rainha não tem um Visa Electron. A rainha não tem um Sodex. No planeta vizinho, cara. É? No planeta vizinho. Demoraram... Não saco carteira, só queria um corte, não, é porque ele fala assim, ah não, aqui a gente não aceita crédito da República. Peraí, onde é que fica uma casa de câmbio aqui? Porque deve ter uma casa de câmbio em Tatooine. Ah, não tem, acabou. Volta pra Nabu. Impossível. Troca o dinheiro. Tem quatro lá dentro da minha nave, maneirinha. E chuva, já viu chuva de buceta? Buceta, chuva de buceta. Ah, é. Olha só, eu tenho aqui esse cara aqui, ó, Jar Binks. De chuva, já... fosse escravo. De buceta. Já ouviu falar? Escravo. Porra, caralho. Tá aí. Aí. Se o Crocodile fizesse melhor, esse movimento. Melhor. Não ia ser maneiro? Melhor. O negócio é o seguinte, ô fulaninho, azulzinho, vem cá, quanto é que é essa porra? 50 mil. Tá, beleza, então toma aqui, não aceito ser dinheiro sujo, não aceito real. Toma esse droide. O cara pega no pescoço e fala, vem cá, filha da puta, deixa eu falar pra você, que, ó, tá vendo essa espada aqui, ó? Ele não pode fazer isso. Vou enfiar no olhota do Ele não pode fazer isso porque ele... Cu. Porque ele é um Jedi, ele é bonzinho. Mas ele podia dar agora, o droide. Ele não pode fazer isso. Ele pode voltar lá e falar, ah, o cara não quis panaca. O cara não quis panaca. Panaca. O cara não quis. Panaca, vai e resolve. Tua mãe. Panaca. Tua mãe. Panaca, vai lá e resolve. Aí chega o panaca. Vai, pô, mas vou lá. Vai lá e vai com essa roupa. Fica bem puto. Chega lá, ô azul. Caralho, velho, na boa. Fala só uma vez. Vende essa porra. Meu irmão. Pega um negão mal-humorado debaixo de um calor desse, meu irmão. Pega. Com roupa de couro, né? Com roupa de couro. Ainda vestido, o único na porra da cidade que tá vestido igual um porteiro. Não existe. É um Capitão Panaca. Capitão Panaca. Eu tenho outra solução. Não quer envolver o Panaca? Fala assim, olha só, cara. Eu não tenho 50 créditos pra te dar agora. Você tá vendo aqui o Jar Jar Binks? Peraí, custa só 50 créditos? Era, sei lá, 50 mil, 50 sei milhões lá. Enfim, de coisas. Um... 50 reais. Olha só, eu não tenho, mas eu tenho esse cara aqui, Jar Jar Binks. Ele fica aqui de garantia pra você. Você me empresta o hyperdrive. Eu vou lá, resolvo minha vida. Eu volto pra buscar ele. Você ficou com o cara aqui, ele vai trabalhar pra você de graça. Seu escravinho. Não vai me atrapalhar o resto do coisa. Não, aí tem que fazer toda essa volta. Não sei o quê. Cara, tem os droids. Deixa o R2-D2, cara. Eles criaram esse vínculo, esse apego com o R2-D2 pra justificar ele não deixar a porra do droid em troca do hyperdrive, cara. É isso. Por isso que eles vão dar medalha pra porra do droid, cara. Eu te deixo o Jar Jar. Eu te deixo aqui o Jar Jar, o Panaca e esses dois droids. É. Você me empresta o hyperdrive, eu vou, resolvo minha vida. Eu te devolvo, e daqui a pouco eu te pago o triplo. Inclusive, eu vou mudar a minha sugestão, porque daqui a pouco as feministas vão começar a fazer haterismo no comentário. Então, vou mudar. Eu ganhei um pouco. Ô, 50 mil, eu quero não nascer dinheiro da República. Ó, chega aqui. Chega aqui. Rabinho, ó. Aí pega o tererê. Tererê. Apertadinho. Padawan novinho. Tem 18 aninhos aqui, ó. Padawan, moça, abre um pouquinho esse decote, Padawan. Ô, mestre, faz isso, então. Cala a boca. Pela República. Ai, não, pela eu acho República. Legal. Não, e outra coisa, Diogo. Cala a boca, pela República. Não, e sabe que, outra coisa que eu acho legal? O Qui-Gon Jinn, ele é Jedi, né? Bruno, pega um copo ali pra mim, Qui-Gon pra eu passar não é com Jedi, a minha bunda cara. Aqui na frente da câmera. O Qui-Gon Jinn é um farsante. De qualquer modo, ganha. Aí, Qui-Gon Jinn tá... Não, olha só, deixa eu falar um negócio. O Qui-Gon Jinn... Sirva-me, bicho. O Qui-Gon Jinn, ele não pode pegar o sabre de luz e arregaçar com a cabeça desse Watto, não, né? Mas ele pode roubar no dado. Porque mais na frente ele rouba no dado. Ah. E você sabe por que... Eu acho que ele rouba no dado, na hora que ele rouba no dado, devia cair o XP dele. Né? Devia cair 2 pontos de constituição. Não, mas aí, cara, é porque ele é... Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver se é essa hora que ele fala assim, é... Mestre, será? Aí, como é que tá? Calma, é agora. Porra, parece agora, Brasília. É olha lá, não. Ele vai falar, eu sinto que o garoto, não sei o quê. Olha agora. Não é agora, não. Não, é que ele tem uma hora que ele fala aquele negócio que eu falei. Ah, lá vem, como é que o menino nasceu? Eu achei que isso fosse mentira, eu achei que ela um dia fosse revelar que era o pai. Mas quer dizer então que o garoto seria uma alegoria de Jesus? Eu não acho. Ah, mas é isso que ela meio que fala. Eu acho que é coisa do imperador. Eu acho. Tu acha que ele é filho do imperador? Acho que é. Mas você acha que ele é filho do imperador? Ele é filho do imperador usando a força. Tipo, o imperador foi nessa cidadezinha, escolheu essa escrava, falou, essa aí tá boa. Porque quando ela vai contar pra ele, ela fica meio com aquela cara assim de não querer contar. Entendi. Ela fala assim, ela tenta... Quer ver, dá uma olhada. Ah, deixa eu dar aqui. Olha só. Ela não quer falar, sabe? Essa é a dona Florinda, não parece? Não, ela fala que não teve pai. Não, Miotti, não é não. Essa mulher é boa atriz, pô. Miotti, ela não é que ela seja má atriz. É o imbecil do Jorge Lucas que dirige mal ela. Ele vai falar o quê? Cara, ela fala, não sei como explicar. Não, mas olha só, basicamente foi o seguinte. O Anakin, ele é uma alegoria pra Jesus. Não, provavelmente essa mulher é escrava, ela foi abusada. Ele foi gerado pela força. Eu sei disso. Presta atenção. Eu sei disso, mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele é fruto do Espírito Santo. O Anakin é Jesus que desceu da cruz na hora da crucificação. Não, o problema que eu acho é que tem as duas teorias aí. Tem a parte religiosa e tem a parte científica. E o filme, ele dá esse início indo pra parada religiosa, fazendo alegoria e quebra com midi-clórias. Não, o Anakin é simples, cara. O Anakin é Jesus que desceu durante a crucificação. Quando o diabo virou pra ele e falou assim, desce da cruz que você já pagou, ele foi e desceu. Falar, ah, beleza. Foi o que o imperador falou e fez. Ah, você pode vencer a vida. Você pode ser qualquer coisa. Ele virou e falou assim, pô, o cara era pra ser o equilíbrio da força. O Anakin. Ele não era pra ser o desequilíbrio. Quando ele foi pro lado dos Sith, porque aí os Jedi, a ordem dos Jedi já tava enfraquecida frente à ordem dos Sith. Então quando o Anakin veio, ele veio pra equilibrar a força. Ele não veio pra fazer o bem. Ele veio pra equilibrar. Quando ele foi pro lado negro, ele desequilibrou. Ah. E aí fudeu tudo. Tá certo. Mas o que eu acho assim, porque no episódio 3, o imperador fala aquela historinha lá do cara que criou o Darth Plagueis, não sei o quê. É, o mestre dele, essas porra toda. E fica olhando pra Anakin com aquela cara assim. Viu? Só seu pai, babaca. Pra mim, ele tem coisa dele ali. Só que George Lucas não soube mostrar isso. Não, como não soube mostrar um monte de coisa. Não, e como mostrou um monte de coisa errada, que não era pra ter mostrado. E por que você trepeu nesse filme e passa o filme todinho parecendo um daqueles robozinhos do... Porque ele tá só a casquinha. Do Movie Theater 3000, ele parece? Tá só a casquinha, é. Ele anda assim, ó. Bonitinho. Ele anda assim. É, bacana. Mas o Jar Jar Binks é o Zé Santa Cruz, né? É, infelizmente. É uma dublagem boa esse filme. Aí, mais alguém pra salvar esse desgraçado de novo. É mesmo. Olha lá, cara, é um fantoche, velho. Agora ele se torna amigos. Por que que não deixou esse desgraçado aí pra arrancar? Não, eu tava lá no banheiro, eu escutei a teoria de vocês. A teoria de vocês tá certinha. O cara é um imbecil. A mulher bota ele pra ser o chanceler do planeta dela, isso. No Senado. É. Sabe o que que isso significa? Que o Jar Jar Binks é a Dilma do Star Wars. O Jar Jar Binks é o... Ele é o... O Jar Jar Binks lá no Senado virou e falou assim, eu quero falar uma coisa. Caralho. Fala porra nenhuma. Tô falando, se estou me ouvindo essa merda, é problema da tua mãe. Bola que vai pagar a multa no condomínio. Cara, vai cair. Olha só. E chega lá na hora do Senado. Seguinte, tem um pronunciamento aqui. Nego, fala, Jar Jar. O vento. Porque a eletricidade é barata. Você tem que saudar a mandioca. Porque é renovável. A água tem pra caramba. Mas e o vento? A gente ainda não arrumou uma maneira de estocar o vento. Aí o nego olhou e falou assim. É mesmo. Mas... Liga pra Padmé. Liga pra Padmé que eu vou falar com essa piranha. Quem foi que botou esse Padmé? Ô Padmé, fala, ô sua puta. Você tá achando que isso aqui é o quê? Foi aí que começou a acabar a República. Olha só, essa parte aí. É. Ela acontece depois de uma cena que foi cortada que o Anakin brigava com o Grido. E é por isso que ele tá machucado. Ele não machucou porque ele tava mexendo no pod. Ele briga com o Greedo e o Greedo dá porrada nele. Justo. E ele dá porrada no Greedo e aí aparece não, ele. O Greedo dá porrada nele, né? É, o Greedo dá porrada nele. Ah, é, mas o Han Solo atira primeiro. Ah, viu? Não é o negócio? É, isso mesmo. O que foi? Agora vai rolar, né? Agora que vai rolar a parada? Mais de 20 mil? Nem o Mestre Yoda. Nem o Mestre Yoda. Ai, meu caralho. Ele tem HIV. É, não sei. O que é que significa? Não que sei. Que ele é soro positivo. Não sei. A Florinda. Tá parecida mesmo, né? Que? Só falta ver com os bobs. Eu acho cabelo. Ótimo, não, velho. Não. E foi show de bola. Peraí. Vem cá, minha senhora. Vou levar seu filho para a casa do caralho. E... Ah, mas e minha mãe? Ah... Sua mãe foda-se. Pô, mas não tem como a gente pegar uma daquelas três. A senhora é rainha. Só tem um carrinho velho, não, pra dar, pra eu trocar na minha mãe? Não. Não. Tem, não. Não. É bem, o cara rouba no dado, desculpa, o cara faz a parada mas agora. É assim, o barato é louco. É meu. Aí deixa a mãe do garoto se fuder na galáxia. Pronto, a sua mãe. Aí volta no episódio 3. Cadê a mamãe? Eu vendi pra ela que casou com ela. Cara, o cara usou a mulher de escravo sexual, velho. É, aí ele vai atrás do tio. Peraí, meu, eu sou um cara, Jedi. Não, ninguém, eu sou um Jedi. Ninguém tá acreditando. Não vai cair. Aí ele volta e fala, cadê a mamãe? Não, vendi ela pro fazendeiro, como escravo sexual. Que isso? Aí vai atrás do cara. E aí? Cadê minha mãe? Você casou com minha mãe? Pois é, os caras aí levaram ela, mas... Mas foi. O barato é louco. E quem tudo foi pegar minha mãe, não? Foi. Ah, porra, velho. Aí eu volto e pergunto pra você. Tu já viu tua mãe como é que tava? Tua mãe não, tava foda. É o seguinte: aí tu leva uma criança, sequestra a criança, né? Teu pai, ele comprou ela como escrava, libertou e casou com ele. Mesmo é xícara assim. Mas eu que pergunto o seguinte: você já tá levando o Jar Jar? Por que você não leva a mãe, cara? Deixa o Jar Jar. Deixa né? o Jar Jar. Troca, fala com o Atos. A mãe seria um chanceler melhor isso, do que o Jar Jar, né, cara? Muito melhor. Muito, com certeza. Não, olha só, o garoto não, tem... Mas, o garoto você tem... não respondeu. Me diz aí qual ação, qual decisão, qual ideia boa que o Qui-Gon Jinn teve nesta merda de filme inteiro. Nenhuma. Cara, né? Nenhuma. Nenhum, nada como que o Qui-Gon Jinn faz. Como Obi-Wan. Não, o Obi-Wan não tem o que fazer. Ele não, não pode fazer, ele responde. Não lembra do Obi-Wan no filme 4? O Obi-Wan... Esse aqui é o sabre do seu pai. Ele queria que você ficasse com ele. Aí eu lembro do final do terceiro filme. Tá o bicho assim... Eu te odeio! Inclusive, o cara com meu filho fica com meu sabre, viu? O Obi-Wan, ele inventa. Ele inventa. Ó, seu pai olha queria lá, que você... Olha não lá. Tinha nada. Olha lá. Eu aposto os dois escravos. É o garoto. Por que o garoto? Ah, porque ele é bom na força. Eu não podia convencer o cara. Aí, ó. Eu troco a mãe por esse idiota. É verdade. É, olha lá. Eu tenho um cubo da sorte aqui. Ele podia falar na hora que der que ele perdesse, né? Ele podia falar, foi diabo. Nem podia rolar, se rolasse, não. Mas olha só, outra coisa. Ó, se tivesse dado o que era pra dar, ele ia levar a mãe e ia deixar o moleque. É mesmo. E aí? O que ia acontecer? Não ia ter Darth Vader? Porra, não ia ter acontecer nada. Mas quando a gente ia morrer na porra da briga de pod lá e acabou. Isso. E aí? E outra coisa. Ah, meu irmão, sou rainha dessa merda. Pega a mãe desse garoto, bota na nave, vambora, foda-se. Isso. O que é que esse passaralho azul vai fazer? Vai lá. É, vai ver, mas é minha palavra. Talvez eles estejam infringindo leis. O que ele quis dizer? Ó, você vê que, e aí, vê que a não, pedofilia. Aí, mas olha só, se forem leis do Jabba. Se eu sou um Jedi, eu ia falar, pera aí, meu irmão. Mas você viu que a aqui existe um contrapeso da lei. E aí eu respeitaria. Aí você viu que a pedofilia já começou a ser. Você viu lá onde que o Anakin veio, né? Cavalgando gostoso junto com a Padmé. A Padmé veio só no... Mas tu tem a mente, porra... Tu... Pô, mas mostrou ali agora. Tu é psicólogo mesmo, velho? Mamãe... Hã? Porra, aqui não. Aqui... aqui não. E esse menino indiano aí que arrumaram? Não é, e a mãe de Mumbai. É. Não, esse daí é o Daniel... Daniel Larusso. Daniel Larusso. Olha a cara da Junior. Padmé. E tá aprontando o quê? Já tem penteiro? Já tem penteiro? É. Ela pergunta. Olha aí, a sonda. Você que nem tinha que mandar pra Marte. Olha lá o cara perdido em Marte. Nossa, você viu o cosplay ali da Comic Con Experience? Porque não é a Comic Con San Diego. Pô, mas a Comic Con Experience, meu irmão, tava inacreditável. Tava vamos parar? Tipo. Vamos. Pô, tava foda, cara. Foda-se, pega e enfia no cu. Pô, fala enfio com MRG. Prazer. Fala no MRG. Com prazer. Fala no MRG. No MRG eu não falo. Eu acho que ela só quer não fala essas coisas no MRG, né? Tu não ouve aquela merda. Como é que tu sabe escuto, que eu falo desse falar? Escuto toda semana. Todo, claro, toda semana. Ó, ainda usa o R2 de escravo. Por que não botou o Jar Jar pra puxar essa merda? Essa cena é enorme, porque tem a cena excluída, você sabe, né? Esse aí já teve? Já essa versão coisa, aí? Tem coisa pra caramba. Essa pré-corrida aí demora pra cacete. Apresenta todos eles, é muito grande. Não, mas isso aí já é estendido? Foi o que ela disse. Não, essa é normal. Ah, graças a Deus. Não tem mudança nenhuma, não. É legal que no filme 1 é sobre Jedi e o início da Revolução Sith, né? Que seria o Império Galáctico. E você não vê nada disso. Nada disso. Você vê um garoto correndo uma corrida correndo de Fórmula 1. Pode, é. Sabe que o Willow tá aí, né? É. Willow na Terra da Magia. Willow, deixa eu falar uma parada, olha só. Não. Tá ali o Willow mesmo vai aparecer daqui a pouco. Esse filme ali ia ser muito mais foda se as idades... Se as idades... estivessem diferentes. Olha lá, você viu o elefante negão? Yo! Yo! Bicho. I smoke, como é que é? Smoke weed every day. Tá assim, ó. Pode crer, três patetas mesmo. Última hora, Anakin Skywalker. Olha só, pra mim, se esse filme fosse refeito, mas refeito mesmo, assim. Sério? Completamente esse, refeito. Esses três precisariam ser. Completamente ser refeito. Pra mim, o Obi-Wan tinha que ter a idade do Qui-Gon, pelo menos, uns 40 anos. Sim. Entendeu? Já começa ele como um grande Jedi. Entendeu? Ele podia até ter um Padawan. Podia até ter um Padawan que fosse um Padawan bosta. Entendeu? E aí, quando ele chegava no planeta pra resolver a parada, encontrava o Anakin já mais velho. Não precisava ser criança. Uhum. Ele não precisava ser criança. Entendeu? E aí ele enxergava aquele negócio, aquele poder e tal, não sei o quê. E ele via que esse moleque, que esse cara... Que tinha esse adolescente que tem a mesma idade do Padawan dele, é muito mais foda na força do que o Padawan que ele tá treinando. E ele fala, porra, esse cara aqui tem alguma coisa de uma parada mais diferente. Sutil, né? Isso, entendi. Entendeu? Cara, era outra trilogia, cara. Era outra trilogia. É, mas eu acho que quis deixar óbvio pra criançada que esse moleque é inacreditável. Não. Por quê? Porque, cara, ele não faz nada. Ele ganha uma corrida e aperta uns botões numa nave. Não, é isso que ele faz. O garoto, ele mostra um talento muito grande. Porque, por exemplo, ele tem... Ele sabe o que ele mostra? Ele mostra um talento muito grande. Como é que ele consegue caber esse cabeção dentro desse capacete? É porque o capacete... Olha lá! Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas o capacete é da Aliança Rebelde, né? Ah, é? Eu não reparei. É. Com o biquíni da Leia, você viu? É, e aquela lá era a mulher do Jabba, ó. A Jabba. Jabba. E aqui é o cara lá, o... E a Jabete, é o lá. Com a tromba no pescoço. Agora é meia hora de corrida. É meia hora de corrida. É meia hora, velho. Puta, sério? Cara, se não for meia hora, são 20 minutos. Puta, sério mesmo? Tem uma hora de filme. Aí eu entendo você reclamar. Eu entendo você reclamar. Na minha cabeça era tipo... Se tivesse um pouquinho de música... Cinco minutos. Julgamento, jovem Aya. Você também devia. Mas foi assim, o George Lucas pediu... Não, cara, não precisava ter trilha, cara. Não precisava ter essa cena. Se o conceito fosse outro. O conceito tinha que ser outro, cara. Entendeu? É, ele tinha que conhecer o Anakin em uma outra situação. Tipo, o cara ser um puta piloto porque ele, sei lá, consegue tirar eles do bloqueio lá de uma maneira inacreditável, sacou? Ele podia ser... Ele Nabu mesmo, né? Isso, ou então, sei lá, nego cai em Tatooine e acha o cara, entendeu? Uhum. E podia até ter a história da mãe. Enfim, não digo que esteja errado ele ter essa motivação da mãe pra poder aflorar esse negócio do lado negro, entendeu? Mas de repente, se ele já até no começo, ele já até já usasse um negócio do medo e da raiva pra se dar bem nas situações, entendeu? E o Obi-Wan vê aquilo e já enxergava. Cara, era outro filme, velho. O Willow, é do lado. Outra coisa. Você viu o Willow? Que vocês não... Vi. Eu já tinha notado. Outra coisa que vocês ainda não perceberam. Por que que você... Você vai me beijar? Tô tentando, só que você não tá percebendo os sinais. Olha aí, nossa, o Anakin é tão bom que engasga na saída aí, ó. Mas não é culpa dele, não é culpa dele. O Cebuba que fez um Paranauê ali. Que Cebuba que tirou aí? Foi sim. Olha o Willow aí. Ele passou e quebrou um bagulhinho ali. Aí, o Willow é uma pilha errada, hein, cara. Se ele usasse a força, se ele fosse bom na força, ele tinha sentido antes de que tava... Peraí, tem alguma coisa errada. Você tá chato pra caralho. Pois é. Você tá muito chato, e olha que sou eu que sou chato de Star Wars, hein. Agora eu tô chato porque tem que falar bem desse filme não, de merda. Não, senhor. Falar coisa que não tem nada a ver, caralho. É, você tá inventando moda. É. Seja coerente, pelo menos. É, ué. Você vai, né? O tablet. É mesmo, o tablet. Você pode falar da vaca, da Itambé, que é uma das corredoras que não tem nada a ver. Você pode falar, por exemplo, por que, que o Cebuba odeia o garoto? Tem motivo pra ele odiar o garoto? Não, pra, se você analisar o pod como um instrumento de corrida, ele não faz muito sentido. Porque os pods, eles são o quê? Duas turbinas tacando fogo pra trás e o seu carrinho está exatamente atrás. Isso, mas, exato. É, mas o idiota do Jorge Lucas fez isso aí como uma alegoria pras bigas. Eu tô ligado, mas não faz sentido com duas turbinas. Mas é Jorge Lucas, né, velho? É Jorge Lucas. Essa cena ainda é maior ainda no, na cena excluída, viu? No Blu-ray isso aí tem uma hora. Não, o Blu-ray assim, é aumentado o filme? Ah, sei lá. Acho, não. Acho que eu nunca assisti ele, Blu-ray. Ah, cara, sabe uma coisa que me irrita muito? É a nave do Sebuba, que fica assim... Eu gosto. E você identifica ela pelo som. Eu acho os efeitos bons. É, eu gosto. Isso me é legal. Sim, não, mas os efeitos são muito bons, mas a nave dele me é um saco, né? Idiota, piloto olhando pra trás. Mas, por exemplo, eu não sei qual é a nave do Sebuba. Mas eu sei pelo som. É a que está em primeiro lugar. Não, mas visualmente eu não sei qual é. Caralho, olha os Rui. Esse é brasileiro. Esses são os brasileiros. Esses são os troopers, cara. Eles são o que sobrou dos brasileiros na galáxia. Eles estão. Nego tá passando, os caras. Pá, pá! São os brasileiros. O maluco ele não tem controle de volume de voz, velho. Não tem. É impressionante, cara. Meu irmão, vocês estão me obrigando a ver esse filme. Parece... A multa que a mãe dele vai levar no condomínio é a menor dos meus problemas. Eu tô preocupado com o cara descer com um martelo de carne aí pra acertar a gente. Com a multa, pô. Meu irmão, bota o Bruno pra conversar com ele. Bruno tá vendo esse filme aí, ou o Bruno como é que tá transtornado? Ó. O Bruno com o controle na mão querendo desligar. Já tô mesmo. Parabéns. Ele fica felizão lá, né? Não parece aquele Milagre Veio do Espaço? Cara, até o Jabba tá entediado, velho. Cara, tu viu o Jabba? Tu viu o Jabba? Ai, que chato. Não, e o grito de desespero que a comida dele dá, viu? Ah, vai. Eu adorei o comentário da legenda. Da legenda, não sei se vocês viram aí. Aparece escrito, Skywalker vem pela pista. Por onde mais ele viria de maneira legal? Né, tipo... Oh céus. Vocês botaram o... Seu Madruga pra dublar, né? Não. Estranho. Inclusive, o Miotti Brunão, que falou que o Jorge Lucas adora a Fórmula 1, o barulho da nave do Anakin é um Fórmula 1. É um motor de Fórmula 1. Aí, ó. Pra quem não sabe, o Jorge Lucas já patrocinou um carro de Fórmula 1. Ah, é? Já. Ele é fanático. Ele é fanático mesmo, ele patrocinou. Cara, era, né? Porque ninguém mais assiste Fórmula 1. Quem assiste Fórmula 1 hoje em dia? Na época ele fez lá e botou pô, as Fórmula 1, Fórmula 1, cara. Você assiste? É, assisto. Botou as coisas de Star Wars lá, pô, fez um monte de coisa. Eu não faço aquele fantasy film, sei lá. Aquele, não acompanho as estatísticas, exatamente. Mas eu sempre que pode, cara. Domingão. Eu gosto mais do treino do que do... Não, cara, olha só. Essa cena, ela não faz o menor sentido, cara. Porque ela fala assim... Ah, eu sou bom corredor, não sei o que. Eu sou o único humano que pode correr nesse negócio. Cara, a mãe dele não ama o filho. Não ama o filho, né? Não ama. Não ama, cara. E ela só faz uma cara assim de... É... Tenta... É... Minha senhora, seu filho vai pra corrida mortal. Mas ela deve ter uns 50 filhos, cara. Tá só não apareceu, né? Só mas não apareceu. É, sabe o que é isso, Bruno? É o que não agora tem é, pai. É um comentário. Não tem não, pai. É um comentário. Do caralho. Não, ele é escravo, pô. Não, sabe o que é isso? É por isso mesmo. Caraca. Olha aí, por que ele não usou a força aí? Teve que usar o ímã. Mas o garoto não sabe. Ainda, não, mas, olha por só, isso que eu tô falando. O problema cara, não é nem esse. O problema... Tá errado. Se ele é o poderoso da força, o cara que tem 50 milhões de midichlorians, por que nessa hora ele não faz assim, ó? No instinto, ele não precisa ter estudado pra isso, não. Isso ia acrescentar o personagem muito mais. O nego ia falar, caraca, o moleque nunca estudou a força e ele é foda com a força. Aí, por exemplo, né, seria bom que ele fizesse isso, aí o Qui-Gon olhava. Isso! Caralho, é mesmo. Olha lá aí, o moleque, porra! É. Entendeu? Aí não, né? Aí ele tem que fazer... Usar o imã. Verdade. Porra. Mas sabe por que ele botou midichlorians? Primeiro porque ele queria vender midichlorians, aí ele não conseguiu, né? É um ponto. um ponto. Não queria vender, me irritou. Eu queria só dizer uma parada que me irrita nessa corrida. Antes de você falar, só falar um negócio do comentário. Fica à vontade de me interromper. Hein, Bruno? Você vai agora fazer um comentário aqui chato, mas é a verdade. Eu te agradeço se você mutar isso, inclusive. É, cara, só botar uma parada que me irrita nessa corrida. O cara perde 5 minutos de corrida ajeitando o whatever que aconteceu de problema. Ele fica lá pra trás, ele fica em último. E aí ele acelera com força pra caramba e cola no primeiro colocado em 10 segundos. Ou seja, por que ele não usa todo esse poder e ganha a corrida? Olha agora. Ele vai tomar uma pancadinha e vai ficar pra trás. Se esquivando. Aí. Quer ver? Vai acontecer. Eu acho. Acho que foi esse filme que eu vi. Lá vem. Ele vai dar uma zoada nele. Pô, é maneiro, cara. Parece uma traineira gigante. Borbulhando. Oh, é agora que tá dando erro. É agora que tá dando erro na peça. Ele queimou a largada, é verdade, mesmo. Ele queimou a largada. Ele queimou a largada, porque ele é ruim. Olha só, ele é ruim. Tá certo. Não, é agora que acontece. O Brunão é chato. O Brunão. Tomar no cu. Vi um teaser de 2 minutos, me fez ficar gravando até 2:30 da manhã pra ver o filme, ficou assim. O Brunão, ele tá saindo da cena ali, ó. O Brunão, ele tá tão. Não tá gostando. Não. Sabe o que é isso? Não foi esse ano. É um ponto, é um ponto. Ranzinza. Velho, é só. Eu tenho argumentos contra esse filme, cara. Mas ó, se liga só, ele tá perdendo velocidade pra caraca. E o Sebulba tá. Taca ali pau. Aí ele mudou o joystick. Não, mas olha só. Ele mudou o joystick, ele, ela. Ele tá ficando longeão do Sebulba já. O Sebulba já tá lá na frente. Aí o moleque, em 10 segundos, cola no Sebulba, cara. Moleque, por que tu usa essa mesma super velocidade e passa pelo Sebulba? Que você para atrás dele. É porque ele usou especial agora. Ele fez o ultra. Olha lá, longe de ser buba. Aí ele vai, passa correndo em vezes 3 na velocidade. No Ford. É que o Sebulba fez o seguinte: cola. Foi o Sebulba, viu que tava na frente, aí ele economizou tirou gasolina. Tirou o pé, né? Tirou o pé. Tá. Economizou turbina. Colou. Já alcançou o cego. Cuidado. O brinde dela, você viu? Pegou? Ali. Tem coisa, ele tem coisa. Eu te protejo. É. E a distância que ele tava, chegava a pé. É, ó. É. Olha aí. Enganchou. É. Como é que tava lá? Não tem o Calaveira. Não falaram que nessa. Na plateia ali aparecia o Green Calaveira? O Green Fandango, na verdade? O Green Fandango? Sério? É? Falaram isso há muito tempo, que tem uma cena ali que ele aparece. Deve ser um cara, né? Parecido. É, porque o Green Fandango é da LucasArts. Pois é, da LucasArts. Olha. E seria maneiro se aparecesse. Pô, seria, pô, eu ia adorar. Eu ia gostar muito desse filme. Foi meio idiota, né? Isso aí, pô. Foi qualquer coisa. Não, idiota, ele caiu. É porque ele tinha que ganhar, é isso. É claro. O final é, ele tem que ganhar. Então, de alguma forma, o Sebulba vai estourar o motor. O Sebulba é tipo um Pokémon, né? Ele caiu. Sebulba! Mas não seria muito mais emocionante se Sebulba! Se eles chegassem assim, rente os dois. Aí, chegando assim, um pedacinho na frente. Seria, mas seria muito mais emocionante se não tivesse corrida. Mas o roteiro num filme americano, ele tem que ser bem. Ele tem que ser bem preto no branco. Então, o herói ganha e o vilão perde. Ele não pode ser cinza. Na verdade, aí limitou totalmente o Ben-Hur. Porque acontece isso. É verdade. Ah, é verdade. O vilão, ele cai, morre na biga. Né? Na biga lá. É um ponto. Aí você viu o Willow? O diabo tá dormindo mesmo. Dormindo, cara. É como eu estava no cinema. Mas assistindo eu dormi isso. Na primeira vez que eu vi. Eu vi também. Dormi. Sério? Essa cena eu dormi. Pô, não, e o Willow pagando sapo ali? Foi, é que ele tinha casado no Cebulba. Olha. Nossa, me fica. Tchau, tchau. Uau, uau. É, aí foi abandonado pela mãe, estuprado pela esposa. Ia dar merda mesmo, é pro lado negro, Poder fazer. Diogo, seja bem-vindo ao nosso mundo. Cara, com calaveira aí. Eu tô mentindo, eu tô mentindo. No final desse filme, ela inclusive faz assim, ó. Ela faz. Já aparece. Ela faz mesmo. O calaveira, a vida do calaveira é a corda bamba. Lá embaixo não tem nada, é só dor e desespero. É, mas eu sou assim, eu sou humanista. Joga, meu amigo, às vezes se perde. Então, eu sou existencialista, eu sou assim. O mundo é uma merda, o mundo não é esse todinho gelado que você bebe, não. Eu não bebo porque tem glúten, todinho. Eu não bebo todinho, tem glúten. Lembrei agora daquele, você já falou, vou falar também, o vídeo do Porra dos Fundos, que o Porchat tá lá. A vida! A vida é uma puta desbeiçada. A vida é uma puta arregaçada. Tá com as bucetas tudo larga já. Olha aí que maravilha. Vai passar o drone, né? Agora a frase do... Agora, ó. É agora. Já temos as peças necessárias. Eu vou voltar. Tenho um assunto para acabar. Não demoro. Por que eu sinto que nós agregamos outro patético ser vivo? O menino é responsável por termos conseguido essas peças. Instale ou esse seja, hiperprocurador. Você que é um mestre, sim, Jedi, você devia ter trabalhado melhor. Que uma criança de 9 anos foi melhor do que você. Que vai ser abandonada pela mãe. Isso. Não, desculpa. Eu vou fazer ele abandonar a mãe. Outra coisa. Ser patético. Ele foi lá naquele camelo nojento. Por que ele não voltou no camelo nojento também? Mas vendemos o pódio. Porque ele volta correndo depois. Ele podia trocar o camelo pela mulher. Isso. Não, é porque a cena te excluída. Te dou dois camelos. É sendo excluída porque eles saíram correndo porque o Darth Maul tá atrás dele. Isso, pois é. Mas aí foi mal editado isso aí. É pois verdade. É, né? Porque ele levou o camelinho pois pra poder trazer o menino. E por que não trouxe o menino no camelo? Vocês vão levá-lo? Florinda. Kiko? Sim. Nossa, é engraçado uma cena aí que o Jorge Lucas, que é o diretor, ele não dirigiu. Mentira. Quem dirigiu foi o Qui-Gon. Ah, é? Qual cena? A cena que ele tá indo embora, o Qui-Gon falou, porque ele vira e vai abraçar a mãe. Ele não fez isso, ele ia embora. Aí o Qui-Gon falou. Vira e abraça a mãe. Falou pro George Lucas pra ele fazer. George Lucas deve ter se coçado tanto que isso não tava no roteiro. É. Não, ficou bom. E ele gosta tanto de seguir o roteiro. E isso ele não tinha posto no roteiro. O menino volta e abraça a mãe. Entendeu? Aí o Qui-Gon Jinn falou assim: ô, peraí, cara, o bicho tá indo embora, nunca mais vai ver essa mulher. Você não vai fazer nem ele voltar pra dar um abraço nele. Aí o George Lucas ficou com aquela cara de. Nós não temos tempo. Oba! E assim não. Ele não ficou assim, ele ficou assim. Agora. Pior que tá parecido pra caralho, olha lá. Caraca, pior que parece mesmo. É mesmo. Agora que eu entendi por que você tá sendo uma corda bamba, cara. Eu vou falar pra vocês que eu tenho muita raiva da pessoa, Jorge Lucas. Você tem mesmo. Inveja, né, cara? Inveja, cara, não é inveja, porque eu não sou uma pessoa invejosa. Mas assim, não sou mesmo, não. Mas assim, cara, como é que uma pessoa tão cara, ele não tem o menor talento? Ser um cineasta. O Jorge Lucas, ele não tem ideia do que é um filme. Ele não tem ideia de como dirigir um filme. Ele não tem ideia de como produzir um filme. Ele não tem ideia da indústria do cinema. E o cara deu uma sorte na vida que me incomoda, cara. Quantas pessoas isso é inveja, que se chama inveja. Não, velho, é inconformidade. Quantas pessoas dessa vida que estão aí nessas Comic Con da vida, que tem roteiros maravilhosos, ideias excelentes e não conseguem botar em prática? Só porque não tiveram a sorte. Porque o Jorge Lucas, ele deu a sorte de estudar com Spielberg, Coppola, que são duas pessoas talentosíssimas. E John Williams, né? E não tiveram a sorte também de ter um John Williams no encalço, né? Porque a gente já chegou à conclusão lá no Jurassic Cast que quem fez o Star Wars foi John Williams. Nós já chegamos a essa conclusão. Peraí, tudo bem, ele é um merda, faz um monte de cagada. Ele tá conciliando o que a gente fala, né? É, mas foda-se. Como produtor... Ele não é um merda. Ele é um merda. Indiana Jones, porra. Indiana Jones é verdade. Você esqueceu do último filme? Não interessa o último filme. Tô falando a trilogia do Indiana Jones. Cara, os primeiros Star Wars, porra. Não pode falar que eu sou uma merda. Cara, quem dirigiu não foi ele. Eu sei que não foi, mas ele tá produzindo. Não, mas... Ele não é totalmente... Ele não é uma negação. Peraí, mas você tá esquecendo não, que... Não, olha a cena que eu falei. Tá vendo? Essa daí. Ah, sim. Tá indo embora, tudo. Aí ele não ia voltar. Aí o Qui-Gon falou. Aí ele volta... Isso tem onde, Miotti? Você fala no documentário? No documentário. Não, e é bacana porque isso... E toca a música também, que é foda, né? E mostra, nesse momento, valoriza a questão da fragilidade e da inconstância do moleque, das dúvidas do moleque tem, que aí justifica o que o Yoda fala mais pra frente, né? você tem muito medo, você não aceitou isso. Ter deixado sua mãe. O garoto, a falta da mãe dele vai deixar ele meio doido. Ô, Yoda, você não tem 50 aí, não? Vamos fazer uma rata aqui entre os conselheiros Jedi? A gente vai lá Jedi. Buscar ela. A gente vai lá pegar ela. É. Ele vai junta fazer essa ruma de Jedi aqui e vai lá ameaçar o ato. Vamos fazer, vamos casar 20 cada um aqui? A gente vai lá rapidão, vai lá pega a mulher. Ela. O moleque vai ficar normal, vai ser um cara do bem. Acabou. Acabou. Não. Não, não pode. Não pode por quê? Não vou gastar o meu, né, velho? O mundo tá difícil, não. Né? O dólar tá aí, 4 reais, tá uma merda, mas né, cara? Mas o lance porra. É que, pelo Dilma, que dá a entender, tudo. Pelo lance que dá a entender, que todos os padawans que estão em treinamento lá... É. O dólar tá aí, 4 reais. A música é foda. Não, você é foda, botou a música da força aí, pô, muito foda. É, mas o problema todo, eu acho que essa trilogia nova, George Lucas fudeu com os Jedi. Fudeu. Como os merdas. Uns merdas. São uns burocratas. É. São só burocratas. Porra, sabe quem são os Jedi? É aquela galerinha da esquerda. Se junta, fala, não faz nada. É, a galera do sindicato. Sabe quem são os Jedi? É aquele conselho esquerdinha lá da vida de Brian. Lembra o conselho esquerdinha da vida de Brian? Tá. Vamos reunir e fazer aqui uma assembleia. E o que nós vamos fazer? Não, nós vamos assemblear, né? Nós vamos conversar aqui e não fazemos nada. Isso, pois é. Olha lá, já é cena, tá vendo? Já tá correndo. Corre, caralho! Espera, estou cansado. E outra coisa, essa música é foda. A música do Qui-Gon. Ah. É, toca só agora, sabe? Aí, ó, toca. Não, aí é legal que na hora... Não, e detalhe, olha só. Tem um tão foda. Ó, na hora que ele tá lutando com o cara aí, né, o diabo, aí ele vira e fala assim, mestre, quem era aquele? Aí o Qui-Gon, não sei, mas ele é foda. Por que o senhor diz isso? Porque ele está lutando com o Hobbit preto no deserto. Tem que ser muito foda fazer isso, cara. Essa não, Obi-Wan cagado com o cu na mão, nem pra descer pra ajudar. Não, passa rasante. Qui-Gon, pula! O sabre duplo, né? Só mostrou um. Mostrou no trailer. O senhor está bem? Mostrou no trailer? Mostrou no trailer. É, tá certo. É. Nessa hora eu falei, por que ele não botou duas coisas? É só quando luta com dois. É. Agora eu vou lutar com dois, deixa eu ligar a outra parte aqui, peraí. Deixa eu botar a pilha. Aí no trailer tinha essa cena assim. É, Anakin, conheço Obi-Wan Kenobi. Caraca, olha mais uma prova. O moleque pergunta claramente. Qual é o Qui-Gon, o que nós vamos fazer? Aí não ele sei. Olha pro lado, olha Esperar. Pro outro e falou, fudeu, tem que dar a resposta direta, né? Aí ele fala, mas vamos ser paciente, né, cara? É, pô, espera aí. É só o que Jedi falam pra ele. Deixa eu pensar na desculpa boa aqui. Tipo, só não, o Jedi só fala pra ele ser paciente, assim, caralho. Fica quieto aí, menino. É? Né? Mas inclusive... Você chegou agora, já quer sentar na janela? Inclusive... Não, presta, inclusive o que pirou Anakin é essa babaquice dos Jedi. É. Porque Luke lá no universo expandido, que a Disney cagou, né, todo e tal. Porque cagou fez não, muito bem. Cortou. Não, cortou, fez muito bem, porque aquilo ali... Vai não, contar tudo de novo, né? Exatamente. É, mas aí o Anakin falou assim, não, Jedi agora pode meter horrores. Pô, mas e aí, por que pode meter horrores? Rapaz, papai deu uma merda esse negócio de abstinência, olha como é que foi. Papai ficou maluco, isso foi porra na cabeça. É a isso gala. É concentração de gala. É a gala. Olha aí, ó. Miote, olha. Miote antes de ir pra Fortaleza, mas tava crescendo chifre. Mas tava meio vermelho, assim. Tava virando Darth Maul. Ele olhava pras crianças e fazia assim, peraí, cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Miote foi lá em casa a última vez. Vai cair. Miote foi lá em casa a última vez. Desse jeito. Miote foi desse jeito. Olha. Inclusive aqui, ó, internet. Vamos para o terreno, para o gelo fino. Não, caralho. Porra, aqui. Quase remix tudo... de não, sabe de luz. Porra. Ó, lá vai. Tô com calor, tô com frio, me cobre. Aí, ó, pedofilia rolando. Ela é menor de idade no filme, gente. Ela não outra, é, cara. Posso fazer um comentário? Ah, quer dizer baixinho? Que menor de idade, 16 anos, tranquilo, pegar uma criança de 8. Oi, posso fazer um é comentário aqui? É isso que você tá falando? Não, isso é um ponto a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. Posso fazer um comentário chauvinista aqui? Na hora que ela tá lá no deserto, aparece ela com o topzinho, ela tá assim. Quando é que se lembra de mim? Meu Deus. Desculpe, não conheço o dezembro. Me chamo Padmé. Vou lhe trazer sorte. É bonito. Ah, só... Ela morre. Quando ela morre, ela leva esse negocinho. Ela morre? É. Pô, terceiro filme, né? Porra, ela morre. Ah, vai tomar no olho do teu cu, Diogo Braga. Ah, leva esse negócio. Ela morre. Ela leva essa pedrinha aí que não faz o menor sentido, que não aparece em lugar nenhum mais. Ó, tenho carinho por você, só que sinto falta da minha mãe. Tenho carinho por você, pessoa que eu conheci há 2 dias. Eu tenho 8 anos, né? É, tenho 8 anos. Vamos brincar. Não, vem cá. Vem cá que mamãe vai te ensinar uma caveira. Coisa. Caveira. Você já viu um filme? Papai, mamãe, caraca, vai te apresentar. Vem cá que Padmé vai te apresentar um filme. Caveira. Chama. Vamos mudar de lugar aqui. Amor estranho, amor. Amor estranho, amor. Vem cá. São ursinho macio. Você nunca tomou um processo contra a Calaveira? Ainda não. Não tô falando que isso é bom, eu tô falando que é o que ela vai fazer. Tô falando que isso tá certo, olha, não. Talvez. É. Claro, é. Você é doido. Ainda não tomamos. Aí, agora aparece o Zod. O Zod ficou tão puto com esse filme. O Zod? Que Zod? O Zod? Ah, sim. Pô. O general Zod. A Priscila. Ele mandou alguém se ajoelhar e ninguém ajoelhou, né? Ninguém deu bola. Ajoelhe-se perante mim, nego. Ih, rapaz, relaxa, relaxa. Você é o doidinho. Não, é porque doidinho. Cortaram um monte de cena que ele aparecia, falava e tal. Ah, o ator ficou puto, né? Ficou. Olha só, o menino não sabe onde ficar. Presta atenção. Ele não sabe onde ficar. Aí alguém tem que vir e puxar ele pra cá. Ó. Ó, cortaram a cena, cortaram a cena e botaram ele pra cá. É porque ele tava atrás da atriz. Porque ele tava atrás da atriz. Mas por quê? Porque o imbecil. Não. Porque o imbecil do Jorge Lucas não botou, marcou. Toda, se você for ver um set de filmagem, é cheio de é cheio de. Cara, se você ver um filme, se você ver um set de filmagem. Agora eu tô colocando o meu mamilo agora. Certinho no meu mamilo. Ele fez. Você tá ficando tenso aí, Diogo. Porra, o cara tá beirando um processo. E fica tocando meu mamilo aqui, tu quer que eu fique como? Tranquilão? Pagondinho? Se você ver um set de vou filmagem, ter paciência. Cara, é cheio... Ó, né? Internet, é isso. Esse é o Diogo Braga. É, pra quem nunca viu um set de filmagem, se você ver o chão do set de filmagem, o burguês agora. Ele é todo marcado, não é verdade, meu tio? Marcado, ele é todo claro, marcado, pô. Porque cada marcação daquela fala, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. E o imbecil não deixou, não deu pro garoto. Garotinho, vem cá, você vai ficar aqui, não deu. Não ensaiou. Aí chegou o Qui-Gon e puxa ele. Não ensaiou, não. E ele ainda manda a porra da Anakin com o Jar Jar. E com as Jar Jar máscaras da Comic Con continuam maravilhosas, né? Pra descansar, não, vai descansar. Vai lá, o Jar Jar cuida de você. O Jar Jar cuida de você. O Cargondinho deve ter prometido nada pra mãe do moleque, né? Nada? Olha, eu vou deixar meu filho ali com o Jar Jar. Ela, porra, sério, com o Jar Jar, cara? Era isso com a pedófila. Porra, eu sou melhor com ela. Deixa com ela. Não, cara. É difícil. O Jar Jar não tem. Olha lá, ele tá de babado, moleque mesmo, olha lá. Agora explica uma coisa. Se vai demorar pra caralho pra gente gravar mesmo, então foda-se. Por quê? Que o Anakin chacina as criancinhas no Templo Jedi no episódio. Porque ele 3. Tinha que virar o Darth Vader. Matar todos os Jedi. Porque ele tinha que virar o Darth a Vader. A ordem dele era essa, do Imperador. Ele tinha que virar o Darth Vader. Pra virar o Darth Vader, ele não podia matar nenhum Jedi importante, porque não tinha nenhum Jedi importante mais em Coruscant, né, na cidade lá. Ele vai lá e mata as criancinhas, porque tinha que matar todo mundo. E aí era pra o Obi-Wan descobrir, oh meu Deus, ele matou as criancinhas, ele está do mal. Afinal de contas, não há nada pior do que você matar uma criancinha. Pô, e tem um garotinho pequenininho que vira assim e fala assim, Mestre Obi-Wan, Mestre Anakin. Aí ele só olha pro moleque. Pô, mas essa cena do sabre, quando ele liga o sabre, o moleque toma um susto, é maneiro. É maneiro, é bem feito. Eu acho essa cena terrível. É terrível. Ela não é mal feita, ela é até bem feita, mas assim, caralho, que parada pesada. É pesado, pois é. Mas na verdade, o final do filme é uma das únicas coisas que... É, mas aí vem a grande pergunta. Se você faz isso no terceiro filme, por que você mete a porra do Jar Jar no primeiro? Exato. Qual é o equilíbrio dessa balança louca? Não tem equilíbrio, cara. Não tem. É porque nos episódios originais, o primeiro é o mais fofo, o segundo é o mais sombrio e o terceiro termina tudo bem. No episódio 1, 2 e 3 é a derrocada da merda. O primeiro começa bem, o segundo é triste, o terceiro é, porra, é a chacina infantil. Eu só queria executar dizer, ordem 66. Que eu nunca vi uma rainha, uma imperadora, uma se vestir de balagandã, né, no carnaval, né? Ela usa as roupas mais, olha lá, confortáveis. Olha o Yoda. É uma penteadeira. Olha o Yoda. Vamos falar essa do Yoda. Essa é a versão que foi lançada no cinema, que a gente tá vendo, hein? Com o Yoda Puppet nojento. O Blu-ray foi lançado a versão digital dele. Que isso, velho. É terrível, né? Parece que eu tô assistindo Labirinto, velho. Parece que tá com nome de Bócio. Tá engraçado. Mas vem cá, por que não botaram o boneco original, velho? Não dá pra entender. Porque ele tinha que sentar. Ou então eu queria botar ele mais novo, pô. Mas peraí, pô. Mais novo? Mais novo por quê? Mais novo? O bicho, peraí. Olha só. Vocês viram o Yoda novinho no cartaz do novo filme? Não, que não é verdade. O quê? Tem um Vocês não viram o Yoda no filme, cartaz no filme? Não, não é Yoda não, pô. É um Yodinha. Não, é. É um Yodinha, não. Sim. Que entrega o sabre pra, é a... Quem faz aquela é a Lupita Nyong'o. É um Yodinha. O Calaveira fica... O Calaveira vê o que ele quer. O Calaveira fica vendo Nine Gag. É, exato. Tem com essas verdades aí, maluco. Daqui a pouco ele vai mostrar o pôster que só tem Jar Jar Binks. Tu viu isso, né? Ele mostrou aí. Ele ficou revoltado. Fica aquele contato imediato terceiro grau ali. É. Não, aquilo ali é que, inteligência artificial. Eles querem acreditar que aquele cabecinho ali, ele usa a espada, né? Eles querem acreditar que aquele ali... Olha o boneco! Olha o boneco! Olha só. Peraí, olha só. Ah, aqui, olha o boneco, Não tenho dúvida. Porra, como é o cara se estraga? Mr. Pig, que é Pig. Ele tá meio na com vontade de cagar. Olha aí. Faz não. É triste mesmo, cara. Pode crer. Olha o outro dormiu ali. Aí, pode parar de esculhambar. Ah, olha os olhares que o Yoda dá pro Mace Windu. Você lembra do Mestre Yoda? Ele tá de saco cheio, né, velho? É o Mestre Detetive Yoda. Detetive X, né? Não, é do Spaceballs. Não, Mestre Yogurt. É o Mestre Yogurt. É, mas não, mas não tô falando dele. Tô falando do brasileiro. Detetive X, Agente X. Aquele comediante brasileiro que fazia na Record, era o Agente... É, eu sei. Agente G. Agente G. Que era um gordão. Isso. Excelente ator, esse cara faleceu. Morreu. É. Pô, tinha o Mestre Yoda, cara. Que era eu lembro. Excelente. Eu lembro. Que era um boneco muito melhor que esse aí. É, eu vim procurar a Padmé e a Padmé tá com esses balangandã na cabeça. E mentiu, falou que... É por isso que a senhora vive mal-humorada, né, Padmé? Porque a senhora fica com essa porra toda na cabeça aí. Olha o Senado. Eu gostei. É nessa cena que aparecem os ETs, né? É nessa aí. Qual vai ter? O ET do Spielberg. Ah, sim. Ups, né? Supremo chanceler, delegados do Senado. Que foi? Vamos combinar uma coisa? Que o conceito de República Galáctica é ridículo. Quantos planetas estão sendo representados aí? É por isso que é gigante a parada. Sim, mas... Não, agora vamos dar a palavra a todo mundo. Ué, cara, é por isso que não funcionou, não funcionava, é por isso que virou império. É um ponto bom até, não é? É um ponto que você tá dando, mas no filme mesmo, não. Ele vira e fala assim, bisnaga com ketchup e mostarda, maionese, guaraná Viton e polenguinho. Aí nego, império galáctico, porque eu nunca entendi o discurso final do imperador. Eu fiquei assim por causa do crack. Tô usando crack. Já matei minha família. Você sabe como é. Tô usando crack. Do comércio, deve-se nomear uma comissão. Pronto. O ponto. Aí depõe o chanceler. Entram os burocratas, os verdadeiros dirigentes da república. Que mullet, hein? Parece o Seinfeld, maluco. É a mistura de Seinfeld com o Sr. Burns, né, cara? Isso, exato. Olha a cara de choro, velho. Olha a cara de choro. Não, mas acho que compõe o lance da Se você tivesse com esse figurino, você também ia estar com essa cara chorando, de choro. É. Igual a mãe do Anakin. Não, vou levar seu filho longe. Para resolver esse ataque à nossa soberania. Não fui eleita para ver meu povo sofrer e morrer. Ah, não vai dar para ver. Enquanto vocês discutem essa invasão numa comissão. Não foi o Frank Oz? Frank Oz morreu já nesse filme, né? E por que ele não fez o... Ele fez o Yoda. Ele tá bêbado então, né? Porque ele fez o Yoda, ele podia assistir, voz e o... Ele podia assistir o filme 4 pra ver como é que era o Yoda maneiro. Existe a frase. Mas não foi ele que fez o boneco. O boneco não é ele que fez. O boneco não foi ele que fez. Olha, os fios ali. Os hooks. O Yoda aparece agora. Os Yodas. Que Yoda, rapaz? ETs. ETs. É ali embaixo, Bonitinho. Esse é um telefonezinho vermelho, estão jogando D&D. É, ligam pro Spielberg, toda vez. Que não vai deixar que... Eu gosto do aspecto dela meio chorão. É. Ela tem essa cara meio que de colombina, meio de... É porque ela tá, tipo, assim. Ela tá assim, caraca, é basicamente, de novo, incompetência total do Pelicano, que é o Jorge Lucas. Alguém me explica. Não, rapidão. É porque ali ela tá aflita porque ela tá vendo que o planeta dela tá entregue na mão dos burocratas. Então por isso que ela tá com aquela cara de quem tá segurando o socorro. Essa cena é importante. E olha o trânsito frenético. É, pois é. E vocês gostando dessa Bela cidade. Bela São Paulo. É. Agora, essa não, cena coisa, é importante. Outra coisa. Por que tem fila o maluco só no sol? Não, assim, no céu. Porque... vou cortar e vou embora. É o trânsito, não tem estrada. Tem que ter o trânsito. Que tem alguma organização, né, cara? Não pode ser zoado. Caralho, esse povo tá até aí. É, ele é o Yuri Geller. Ele vai falar assim, levita aí. Né? É. Ah, mas ele adivinhou, ele tá adivinhando os papéis, né? Dentro de você, podemos... Aí o Oda começa com esse papel com seus sentimentos. Sua luz... Fearless Stranger. Ah, velho. Acordou, acordou. Acordou mesmo, pode crer. Acordou, mas sua mãe, né? Você tem mãe, não tem? Não, o que tem. Eu acho legal é que só fala três, né? Só esses três aí. Só os outro cara do outro. Só os chefinhos, né? Tudo a ver. Medo caminho é para o lado escuro. Medo leva a raiva. Raiva onde leva ódio. Tá, velho, a gente voltando no PT. E aí, Yoda? Mas vou te dizer, de mistério. O Mace Windu foi um personagem que veio desses filmes e, puta, cara, ele não merecia estar aí. Você viu o Mace Windu na animação? Em outro lugar. Pô, na animação é demais. Na animação ele é do caralho. Puta, é demais. Cara, na, você lembra na animação ele contra o Grievous? Você tira o Jorge Lucas da direção, fica parada, fica maneiro. Você viu, né? Você lembra do Mace Windu no enfrentando o Grievous? Que ele vai enfrentar o Grievous, ele pega o Grievous e fala assim... Aí, pá, quebra o... Sei lá. O Grievous, assim, o coração, e aí, né? É que ele passa a ficar tossindo. É, e aí que ele fica com aquele problema, porque, né, não... Deu tuberculose. É, porque saiu da garantia e não tinha mais como. É, não cobria esse tipo de defeito, né? É, não cobria. Não, aí o seguinte, olha só. Deixa eu falar, voltar aqui, numa cena. Aquela cena que tá o Obi-Wan e o Qui-Gon conversando. E o Obi-Wan vira pro Qui-Gon e fala... Ele é muito velho, o conselho não vai aceitar. Aí ele fala assim, Anakin vai ser um Jedi, isso eu garanto. Como chanceler. Uma surpresa. Mas senhor, você sabe que... Não, ele vai, eu tô te falando que vai virar, porque eu quero. E é isso, o Anakin ele vira Jedi, ele entra na escola Jedi, porque foi um desejo do mestre que morreu lá, enfrentando coisa lá. Quando o Obi-Wan chega e fala, não, o mestre queria, eu vou treinar, e é isso aí, é porque é mesmo. Aí acabou, não tem jeito. Receio que quando assumir o controle... Aí é ridículo. Devia ter virado o Yoda e falar assim... Jedi, né? Não, aí devia ter virado o Yoda e falar assim, meu irmão, deixa eu te falar, o bagulho tá, é louco tu assim tá achando não, que tu tá falando com o quê, seu filho da puta? Exato. Tá expulso você, esse filho de rapariga, vai, vaza. Tu vai ser Jedi na puta que ele pariu aqui, não. Tinha que ter o discurso do Saruman, quando vira pro Gandalf e fala assim... Acho que você tá usando muito aquela erva verde do condado, cara. É, exato. Porra. Nossa senhora. Acho que o Qui-Gon te apresentou a erva, né? Eu tenho minhas dúvidas. Exatamente. Se o George Lucas não foi quem fez o roteiro do primeiro Hobbit. Foi aquele leite azul, não foi? Fala a verdade. Olha aí. Foi aquele leite azul que tu tomava lá em Tatooine. Aquele barato durou pra caramba, aquele barato lá. Cara, o grupo que aceita o Jar Jar Binks numa reunião importantíssima como essa. Isso. Não tem. Não, você viu que ela decide voltar pra Naboo? Porque o Jar Jar Binks fala: não, a gente tem que voltar pra Naboo. Nós temos um grande exército. É, nós né? temos um grande exército, vamos lutar. Pra isso, cair na porrada. O exército de bolinhas de sabão. Somos incríveis, inclusive. Poderosa nele. Ele será treinado então? Não, vai ser não. Lasques. Não. Ele não será treinado. Olha a sensação. Olha a pose. É. A pose do Samuel Jackson. É muito olha velho. Ele é o escolhido. Aí. Vocês precisam ver. Nebuloso futuro desse menino é. É foda, cara, porque. Eu vou treinar. Sabe o que é pior? Ele só fala merda. Ele não, só sabe, fala sabe merda, que cara. Que é pior? Sabe o que é pior? Que tá... Os caras estão aí desde de manhã. É. Ele está assim, mas porra, sabe... Qui-Gon, caralho, velho. Tá, porra, deixa eu. Velho, deixa ir embora, Qui-Gon. Não, eu vou treinar. Cagar. Tá bom. Treina! Treina esta porra! Treina. Quer pegar esse garoto? Pega esse garoto e enfia no olho do teu cu. Eu quero ir embora dessa merda toda. Desde 8 horas da manhã aqui, cara. Aqui, ó. Não tem nem mais trânsito. Não tem nem mais trânsito aqui. Eu quero ir embora. Treina. Pega esse garoto e enfia no cu. Pega o padawan e enfia no cu. Pega esse boneco escroto e enfia no teu cu. Eu vou me embora dessa merda. Vai se fuder. Caralho. Eu tô realmente... isso, aí é por isso que o Anakin Skywalker foi treinado. Ó, velho gaga aí, ó. Não tem nem mais o que tá fazendo aí. Sabe nem o que tá fazendo. Olha, cara, eu tô realmente preocupado com o cara descer com o martelo aí, cara. Vocês vão comer o quê? Vocês vão comer esfirra? Vão comer esfirra quando sair daqui? Bateu uma fome do caralho agora. Sabe por que eles não precisam sair daí? Porque tá todo mundo no trono já. Na verdade, todo mundo é holograma. Não, nessa não, porra. Na hora que eles forem embora, porque é cena estendida, na hora que forem embora, ele foi assim. Pode crer. Puta, um dia inteiro sentado aqui. Caralho, menino. Porra, esses caras chatos pra caralho. O boneco já tava com o olho assim, ó. O boneco já tá assim, olha, coitado do Yoda. O Yoda tem 800 anos, o boneco tá assim, ó. Agora embarquem. Senhor Qui-Gon. Senhor Qui-Gon, eu não quero ser um problema. Me devolve pra minha mãe, cara. Não, cara, você tá sequestrado, moleque. Se fudeu. Tu não queria ser Jedi, agora tu vai ser. Eu libertei você pra você ter um treinamento de merda e você morrer virgem. Fique perto de mim. Meu Deus do céu. Não, mas o melhor de tudo... Estará seguro. Ai, até cansei aqui. Hein? Mas o melhor de tudo... Oh, pera... oh, que coisa, oh, cara. Olha só, olha só. Você chega pra frente. Porra. Eu não sou um Jedi pra ficar sentado na minha posição o dia inteiro, cara. Deveria ser. Hein? É... Deixa eu falar uma parada aqui agora, esqueci. É, deu coisa. Quando ele cagou a força, cara. O George Lucas cagou a força. A força era uma parada mística e virou uma porra de um vírus. E não teríamos conhecimento da força. Elas sempre falam conosco. Virou um vírus. Revelando os desejos da força. É, sabe o que é, o Anakin? Cara, é o seguinte, olha só, dentro daquilo que eu falei... Eu tornei a força um vírus da HIV. Dentro daquilo que eu falei, de que seria muito mais maneiro... Se o Anakin fosse mais velho e tal, não sei o que, ele chegava nesse conselho aí, e aí a gente ia ver realmente o treino, tipo, vamos provar se esse moleque vai ser Jedi mesmo, qual é o tamanho da força dele. É 20 mil midi-clones que ele tem? Então vamos testar essa parada aí agora. E botava o cara pra fazer um treino, e o cara nunca teve um treino, e ele fazia o negócio no 100%, velho. Acertava sem tudo. Sem querer, né? Sem querer. Não vai treinar, vou sim. Então tá bom, fulano. Assassina. Levanta o Jedi daqueles ali que tá porra nenhuma mesmo. O pescocinho. Vai pra cima do garoto, o garoto só faz assim. Aí não, dá um push força. Sabe o que ele podia fazer? O cara gruda assim, pega um mestre Jedi. Mas ele não pode, assim. Ele não pode usar o poder, poder clássico dele. Tá. Né? Ele podia usar um pouco da força pelo lado negro. E aí os caras que estão ali, eles falam, olha, a gente tem que conter esse cara aqui. Exatamente. A gente tem que puxar esse cara pro nosso lado. Porque se ele cai na mão dos Sith, a gente tá, ó. É, exatamente. Aí ele... Imagina, um garotinho de 8 anos usando push force... Não, 8 anos não. Ele tinha que ter, tipo, uns 15, 16. Ele tinha que ser mais velho. Entendeu? Não, mas eu acho que com 8 anos ia ser uma coisa mais super saiyajin, sacou? Porque os caras falaram aí... Não, ele tem o dobro de HIV do Yoda. Aí, caralho, então imagina. O Mace Windu indo pra cima dele assim, aí ele usa um force push assim, aí prende o Mace Windu assim, ele... Caralho, o Mace Windu não faria isso. Não, tá, porque o Mace Windu diz que é o Jedi coisa mais positiva. Poderoso da, é o Jedi mais poderoso da Ordem era o Mace Windu, né? O Yoda era o mais rápido no sabre, mas o mais poderoso parece que era o Mace Windu. E morreu escrotamente pro Anakin naquela cena. Ele não morreu. E pra mim ele não morreu. Também, mas... Não, caiu, só faltou cair um piano em cima dele, cara. Caraca, cara, aquela ele só cena, caiu, velho. Cara. Eu estou bem! Pá, agora nós estamos mais... Velho, depois que ele caiu lá de cima... Ele tomou aquele raio, caiu lá de cima, lá embaixo, caiu um carro em cima dele, um avião, ele bateu a cara no... Um anvil, ele bateu a cara naquele ancinho de coisa, sabe? Veio uma ratoeira, pegou ele. Velho, parece o desenho Tom e Jerry, velho. E se o cara lá do episódio 7 for filho dele? Filho de quem, velho? Desculpe o meu comportamento, mestre. Eu não tenho direito de... Olha aí. Não, mas aí já não ia ser filho, foda, hein? Ah, não pode ser feio. Ele caiu lá, virou. Ele tá vivo. Ah, ele caiu, água foda. Vou passar a rola no Coruscant inteiro. Não, olha só, ele viu que... Aí virou o shaft. Ele virou o shaft em Coruscant. Faz muito sentido, cara. Porque ele viu que a merda rolou, ele caiu lá, fingiu a morte. Caralho, meu Deus. Aí... Vem cá, não vão achar o sabre do Luke, caralho. Aí eu vou te falar, viu? Meu irmão, se fosse uma parada desse, ia ser... Ia ser maneiro pra caralho. Ia ser o Luke, eu sou seu pai dos anos 2000. Mas ia ser o Luke, sou seu pai da nova fundação. Comprando teu barulho aí, cara. Tô comprando, imagina. Tô achando. Não, imagina, se o cara fosse o... Não, aqui está seu pai. Aí aparece assim... aí aparece o Samuel Jackson velho assim, ele... E ele todo arrebentado. Acho mais fácil ele ser filho do Panaka. Mas olha só, por que que o filho do Mace Windu iria pro Império? Mas ele não sabe, ele foi... É daqueles filhos dele que foi abandonado, a mãe é solteira, não sei. Sei lá. É mais fácil ser filho do Lando, então. É. Mas como é que ele seja Jedi, caralho? Ah, é por causa do poder, né? E se quem diz que ele tem força? E se ele tiver? Porque a menina parece que não tem, não. A menina é que tem a força, meu Deus. Mas eu não tô mostrando isso. E agora? Os Naboo estão aqui, majestade gorda. Rainha, ô rei. Por favor, nos ajude. Aí ele vira e fala assim, tudo bem. Pegue meu exército, tchuplec, tchuplim, e leve para lá. Vamos, é, exército, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar bolinha de sabão. Bolinha de sabão nele. Ah! Sou muito engraçado. Winston e Fiotros. Eu sou a rainha Amidala do... Ai, meu Deus do céu. Essa aí é a Keira Knightley? É ela. Ela é, agora dá pra ver que é a Keira Knightley. É. Ela não consegue fechar a boca, não. Ô, oh, a Keira Knightley é feia. Ela é feia, a Keira Knightley é feia. Pô, mas ela no Orgulho e Preconceito, ela tá maravilhosa. Ela é linda. Maravilhosa. É. Eu só tenho a agonia dela que ela não consegue fechar a boca, já percebeu? É. Cara, eu, cara, Orgulho e Preconceito pra mim, é um filme lindo, ela tá linda. É, você viu que vai ter Orgulho e Preconceito e Zumbis, né? Pô, eu li o livro, pô. Você leu o livro? Li o livro. Não tá sabendo, não? Eu não sei nem o que vocês estão falando, Orgulho e Preconceito, o que é isso? Orgulho e Preconceito é um filme. Certo, é, imaginei. Bom, vai ter agora Orgulho e Preconceito e Zumbis. É a mesma história, só que tem zumbis no mundo. Velho, olha só, deixa eu falar uma parada. Eu queria falar uma parada dessa cena. Vai lá. A cena que a Padmé se revela como sendo a rainha. Aí me botam uma cena, o Jorge Lucas me filma a cena do Obi-Wan e o Qui-Gon dando uma olhadinha pro outro, assim, dando um risinho assim. Já sabia. Eu já sabia. Somos seus humildes. Precisa, sério mesmo. Precisa mesmo? Pro cara do QI do Jorge Lucas, precisa. Está em suas mãos. Pro QI do Jorge Lucas e o filho gordo dele que morre no terceiro filme. É, tem um padawan que morre, que é filho, do, é filho dele. É, gordinho, gordinho. E aí? Me like. Me like a Gunga. Vocês não se acham melhores que nós, os Gungas? Não, tipo assim, vocês são muito escroto, mas assim, não, né? Ah, que legal. Talvez, amigo nós... Posso, cara, que merda. Por que ele faz isso? Porque esse é o filme de personagens escrotos, velho. E outra coisa, o Jorge Lucas quis dar uma lição de moral. Você sendo humilde, você consegue as coisas. Ah, é tipo... Sabe qual é o problema? O Jorge Lucas adora um conceito que ele criou, que é da sociedade tecnológica contra a sociedade indígena, entendeu? Ah, ele tem isso no Retorno do Jedi, que é os Ewoks contra... Puta, o Império. Peraí. Isso é um Jedi. É um lixo tão grande, é, cara. Mas esse é o conceito. O conceito dele é que a sociedade nativa, ela se organizando e juntando forças, ela supera uma sociedade tecnológica. E é a mesma coisa aqui. Ele está repetindo o mesmo conceito que ele gosta, que é a sociedade primitiva aí dos Gungans, que luta com bolinha de sabão, que vão ganhar dos robozinhos lá, que é uma parada muito louca. Os robozinhos que basta você chegar e dar um bicudo que ele se desmonta. É, mas é uma teoria falha, porque ele vence a tecnologia com magia e tecnologia, né? Porque ele vence com Jedi. O contraponto disso, né? Se fosse só os Gungas, não ia adiantar porra, não. Tem os Jedi que estão do lado dele. Ah, e tem os pilotos que vão lá em cima. Com a tecnologia, com as naves. Se não tem isso, pois não adianta nada. Então... Não, e outra coisa. É, isso mesma aí, coisa no isso aí que filme, você tá falando, que é a mesma parada. Isso aí que você tá falando, Bruno, é uma coisa muito pertinente. Mas isso aí não é do Jorge Lucas. Isso aí é a mentalidade medíocre do próprio americano. O não, americano, é. Americano médio. Ele fala assim, isso no documentário, Lucas, cara. Ele não, fala tudo isso bem, no documentário. Tudo bem, mas assim, o Jorge Lucas, ele é, em sua concepção, ele é um americano médio. Ele é um Homer Simpson. Ele é um homem Simpson com poder e dinheiro. Mas ele é um Homer Simpson. Você vê que ele é um cara que, por exemplo, ele passa muito superficialmente em cima de teorias budistas, orientais, até mesmo dentro do próprio cristianismo, como o Anakin Skywalker, Jesus, é uma alegoria de Jesus. Ele é muito superficial em tudo que ele toca. Ele é, em sua concepção, o americano médio. E o americano médio, ele é ridículo, ele é tapado, ele é um Homer Simpson. O americano médio é o Homer Simpson. E o americano médio, ele tem essa concepção idiota de que o nativo é puro. Entendeu? De que o nativo, um índio, ele é incapaz de fazer maldade, é a sociedade que corrompe. Porque esse é aquele pensamentozinho cretino, entendeu? Bem medíocrezinho da sociedade média americana. E como o Jorge Lucas é um fruto direto disso, ele fez exatamente isso. Inclusive, isso é repetido também pela bosta do James Cameron no Avatar. Muito perto do pântano. Parece que é formado de brinquedo. Deixa eu só dar uma atenção aqui ao Holodeck Aranha. Holodeck Aranha, verdade. Puta, cara. É porque a gente precisa andar. É. Aí, porque, como é que a gente vai andar e conversar com o holograma Exatamente. Ao mesmo tempo? Vamos botar pra... Vamos e botar aí, um... aí vem a questão. O imperador não está vendo os caras. Os caras, eles não estão em nenhum projetor, não estão em porra. Não estão. Ele tá falando pra uma parede. É o Skype sem vídeo, quando seu amigo não tem vídeo. Isso. Você liga ele, pô, não tem vídeo aqui. É. Ou seja, o... Eu já cheguei a comentar aqui que eu não gosto do Jorge Lucas. Já. Caralho. Só um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouco mais pra eu entender melhor. Ah, oh, cara. É todo problema que fala com o que eu falo. E eu tô conversando com vocês dois. Não, tá conversando nada. Tô sim. Eu não sei ficar falando. O lance, eu vou te fazer aqui uma... Vou te explicar o motivo. O Bruno, eu já joguei a verdade nos olhos dele. Fale. Quando o louco tá falando, a gente deixa o louco falar, velho. Não interrompe o louco. Tem. Se interromper o louco, dá merda. Cara, eu adoro essa cena. Eu adoro essa cena tirada na colina do Windows XP. Puta, é pode crer, né, cara? É. Você ficava encarando, esperando ver os tanques assim? Eu adorava aquilo. Eu adorava reinstalar o XP só pra ficar olhando pra essa foto. Saudade desse grande sistema operacional. Cara, a iluminação dessa cena é toda errada, velho. Ah, é? Pô, mas ela é tão colorido bonito. Caralho, eles estão se comunicando por luzinha. Não tem um rádio aí mesmo? Não tem. Não tem assim um Nextel? Não tem. Fique lá. Tá. Fique lá. Parabéns, Quangodinho. Você levou um moleque pra guerra. Isso. É. A mãe dele. Deve estar orgulhosa. Cara, porra, fiz um negócio sensacional pro meu filho. Dei na mão de um maconheiro inconsequente e ele vai se tornar o desequilíbrio da galáxia. Caralho, Panaca e sua unidade de porteiros. Vamos, porteiros! Vamos salvar a cidade! É perto demais! Aqui, caralho, rapidão, vocês viram na hora que o Qui-Gon entrou, ele ficou assim? Ele sabia muito bem o que fazer. Essa roupa toda pra pilotar uma nave? Eu ia falar isso agora, porque é por causa do frio no espaço. É frio no espaço. Ah, a Padme falou isso já no começo do... Uma arma de laser dessa, um blaster normal desse, avaria uma nave? Ó o Wilhelm Scream. É. Cara, uma coisa que eu fico muito chateado em filme é repetição de ideias. Ele repete a mesma ideia do primeiro filme. Do episódio 4, exatamente. Pô, é a mesma coisa. Só que a diferença é que ele vai até o core com a nave. Na verdade, ele repete a ideia do episódio 3. Do episódio Não, 6. Do episódio 4. Do episódio 4. Do 6. Cara, é a mesma coisa. Ah, tá. Antes de entrar dentro da nave. Isso, exatamente. Mas o negócio é... Core. Usaram a nave pra explodir outra nave que desativa alguma coisa. É a mesma coisa. É porque em 30 anos o Império não aprendeu que não tem que deixar o core desprotegido, né? Exato. Não, vou fazer um core aqui, mas ó, tem uma coisa, viu? Se a nave entrar lá dentro se, e atirar, fodeu. É, se entrar um estalinho ali, meu, explode porra toda. É. Não peida ali perto não, meu amigo, que olha, já era. Oi? Under the Dome. Under the Dome. Pode crer. Vocês viram? Vocês só assistem essa cena? Essa Também cena? Não. É, mas tem aliens, então... Sério? Tem o quê? Aliens. Fala bem. Obrigado. Spoilei? Sim. Foda-se! Eu não ia ver mesmo. Cara, eu acho isso muito legal. Cara, isso aí... Você sabe por que é isso, né? Como assim? Sabe por que ele criou isso aí desse não, jeito, né? Não. Pra vender bonequinho, vender uma navezinha. Vou te dizer. Não, é maneiro. Tá é. Aí, tá maneiro. É. Tipo, isso tá maneiro, cara. Eles têm soldados vagabundos. Que são peças. São peças, são legos, cara. Exato. Eu tô falando isso desde a hora que o filme começou. É porque não foi você que deu a ideia, né? Do quê? Não, o Diogo tá falando da nave que tira os bonequinhos feito Lego. Ah, tá, é desculpa. Disso, ele pega os bagulhos desmontadinhos, aí o cara vai lá, ele monta no campo de batalha os soldados, cara. Tipo, não precisa ir marchando, né? É, não, vamos levar ele lá na beira do combate, no rio. Eu acho legal, cara. Eu acho essa cena uma bosta, porque tem que fazer... Sabe, é CGI... Mal feito, cara. Aí, ó. Vamos jogar bolas eletrificadas. Aí vai, vamos, Jar Jar. Vai botar o Jar Jar idiota. Não, sabe o que é ver, ó? Olá. Ô, Jar Jar, que tecnologia... Fogo amigo, desgraçado. É, não, Jar Jar, que tecnologia fantástica é essa que você está usando? É água. É água. Porque os drones... Porque os drones não é que é água. Que tipo, não tem água. Não luta. Exato. Na porra do rio, né? Todo mundo por aqui. Ei, espere por mim. Anakin, fique onde está. É mais seguro aí. Ó, ó, olha... E não me chame de Shirley. Isso. 9 ideia ruim. Pronto. Tipo, fique aí nessa nave que vai. Essa subir pro espaço. É a única cena que presta esse filme. Panaca, leve seus porteiros. Essa cena é boa mesmo. Por quê? Hoje a música, né? Música foda, é. A música ajuda. A música ajuda. Agora. Você viu o extra? Você viu essa? Usa coral. Ô, Bruno, você viu essa? O extra preocupadaço, né? É. É a primeira vez que usa coral, né? Olha os droidecas. É, essa parte a gente tem que falar, senão vão cortar, gente. Posso falar uma coisa? Tem que falar. Por que eles não mandaram lá pro campo de batalha esses robôzinhos fodinha que tem um campo de força próprio? Do que aqueles robôs que você dá um tapa e eles caem e desmontam. É porque tem menos esses. Tu sabe que ele é o cara do X-Men, né? Quem? O... Ele é o Toad. Ah, é o... Ele é o Toad. Ah, é mesmo? É. O Groxo. Groxo. Isso. Caraca, eu não sabia, não. É ele. Caraca, ele é um puta lutador de Kung Fu. É mesmo? Ele é um artista marcial. Ele é sinistro. Nossa. Décimo Dan e... Artista marcial. Olha só, cadê o cara, problema? Isso é sensacional. Não, peraí, deixa eu testar. Esse aqui não é. Ah, esse aqui. Piu, piu, piu. Eu gosto da cena do Redeca porque mostra realmente que as naves, elas têm lasers mais potentes. Mais potentes, é. É legal. E que essa pistolinha da... Padme é uma merda, cara. R2, é um secador de cabelo da Barbie. Olha lá. R2 é um outro troll, né? Que tá aí nesse negócio. Podia parar, né? Tente neutralizar o piloto automático. Porra, R2. Tu consertou o bagulho lá? Isso, tu viajou do lado de fora no espaço sideral. Não consegue desativar o piloto automático? Fez isso 500 vezes lá com o Luke. Vai dizer que foi a primeira vez aí. Ah, pô, descobri nesse dia. Uma coisa que eu ia dizer. Tanto os Jedi quanto os Sith, todos eles deveriam ter seus mantos completamente rasgados. É verdade. Porque, tipo, com certeza, dá pra você ver. Dá uma o manto rabiscada, toca, né? Toca ali na... Dá uma lambisgada. Essa parte eu acho legal, porque assim, a primeira vez que a gente vê dois... Jedi lutando contra um Sith. Isso é muito maneiro. Esse é um conceito muito legal. Essa luta assim é maneira. O que eu não gosto é fica cortando pra exército de Gungan e exército de... Lutas, né? É, pois é. Aí, fica cortando pras três lutas que estão acontecendo. É, mas também se você deixar lá só cansa, acho que cansaria, cara. Imagina, não, acho que pode cansar. 5 minutos de batalha, tipo. Não precisava ser 5 minutos. Ele mostra a cena assim, 1 minuto, aí vai pra outra 10 segundos, pra outra 10 segundos, sabe? Aí volta. Entendi. Tem um pouquinho mais tempo. Por exemplo, esse CGI aí, ó, é muito maior do que a luta dos Jedi, entendeu? Que é muito mais interessante do que esse idiota chutando essa porra e o bicho atirando porque ele tá balançando o pé, velho. E a quantidade de amigos que ele deve ter matado com isso e não mostrou nas cenas. Ele consegue derrubar um droid. O escudo defletor é muito forte. Não, e o texto do Anakin nessa nave, cara, é algo assim absurdo, velho. Eu vou te dizer que nessa hora ele me ganha pela fofura. Olha... Ah, vai se fuder, Diogo. É fofinho, cara. Ele tá fofinho, gigando, meu ovo esquerdo. Olha lá, ele ainda não desligou o automático. Ele parece uma Macaulay Culkin. O R2 tá de putaria, cara. Só quando ele vê que o bicho tá pegando mesmo, é que ele fala, ah, agora eu vou confiar nesse moleque. Agora eu vou obedecer a ele, né? É. Não, e o R2 ainda... Olha lá. É. Eu vou obedecer. Não, e o R2 é o seguinte, se ele não desligou o piloto automático antes, por que ele não assumiu o controle desta merda e levou embora, se ele quer proteger a criança? Mas ele é um droid, cara. Ele não tem sensações. Ele tá de sacanagem, cara, porque ele não tinha desligado o piloto automático até essa hora, de novo. Porque o moleque sai e ele fala, desliga o piloto automático, ele não desliga. É quando chega lá em cima que ele vê que o bicho tá pegando, aí é que ele desliga. E o moleque fala assim: ó, deve ser legal, vamos girar. Ele faz assim pra esquerda e a nave vai pra direita. Ou seja, quem tava pilotando, o R2. Não, e outra coisa. O moleque abala e o R2. Isso, é. Não, e outra coisa. Ele recebe medalha, tá certo, ele recebe medalha mesmo. E outra coisa. Outra coisa. O Obi-Wan disse pro Luke que achava que o pai dele é um excelente piloto. Eu pedi só uma parada. Essa explosão, a mulher tava colada no vidro. Isso. O bagulho explode na cara dela. É. Nessa magnitude, parabéns. Pois é. Perdão. Não, tranquilo. O que eu digo é o seguinte, o Obi-Wan no episódio 4 fala pro Luke: seu pai era um grande piloto. Quando eu conheci ele, o maior piloto que essa galáxia já viu. Quando que ele viu esse cara pilotar no episódio 1? Quando eu conheci ele, ele era um grande piloto. Ele só viu ele pilotando. Ele não tava assistindo a corrida de pod. É verdade. Ele não tava assistindo a corrida de pod. Ah, ele tava lá. É verdade. Isso. E ele tava lutando aí contra o Darth Maul e não viu o que, que o R2 salvou a pele do moleque lá em cima, não. Então temos um mentiroso na série. Mais um. É um negócio que eu falei desde o começo. Mais Por que uma que mentira. Por que ele não usou a speed? Cadê? Por que ele usou a velocidade aí? Tá cansado? Ah, velho. Tá baiano. Olha lá. Corre, Obi-Wan! Ele não tá correndo? Eu nunca reparei nesse speed. No começo do filme, os dois fugindo do Droidecker, ele vai... Tchum! Ele sai correndo. Mas eu acho o seguinte, o Obi-Wan errar nesse filme, ok, ele é um padawan, ele pode. O Qui-Gon Jinn errar nesse filme, não pode. Não pode. Ele é um cavaleiro Jedi. Exato. Ele é um mestre. Um mestre Jedi? Ele tem um discípulo. Ele é um mestre. E outra coisa... O Qui-Gon foi idiota a maneira como ele morreu. Foi? Porque o cara tá lutando assim, faz assim na cara dele. Pum, pá, mata ele. Foi erro de principiante. Ele deixou, ele deixou. Ele não deixou? Não, é a única explicação. É a única explicação. Foi que nem o Obi-Wan no quarto filme. Ele mexia, o cara mata ele. Pode ser a mesma coisa. Não, mas pera aí, Miotti. É isso que eu tô falando, só que é mal feito, esse que é o problema. Miotti. Isso aí é uma conjectura sua, não tem nada que diga isso. Miotti, ele morre tomando a espadada na barriga e ele não desaparece igual o Obi-Wan desaparece lá no outro filme. Mas eu tô com o Miotti, é meio esquisito. Desaparecer o próprio Qui-Gon que ensinou pro Obi-Wan, pro Yoda, como é que faz. É verdade. E por que ele não desapareceu aí? Porque se ele virou fantasma? Ele ficou sabendo depois. Ele ficou sabendo depois, como? Depois, pô, você viu o que o Yoda falou? Ele fala no episódio 3 isso. Desculpa, é mal feito. É mal feito, pô, mas ele fala isso no episódio 3. É, desculpinha. Sabe? É, desculpinha. Olha o tempo que a gente perde porque assistindo esse CGI. Olha esse céu de Teletubbie, velho. É verdade. Porque o próprio Vader não morre, não desaparece no episódio 6. Quando morre. Os únicos dois é o Obi-Wan e o Yoda, porque eles aprenderam com o Qui-Gon. Eu vou botar pro meu filho Bruno ver Star Wars episódio 1. Ele vai se amarrar isso aí. Se ele se amarrar... Ele vai achar infantil. Oh, ok. O Felipe odeia o Jar Jar. Mas ele odeia por sua culpa. Pode ser. Eu tenho certeza absoluta que você não fica meu. Pode ser. Não fico. Vendo lá. Não fico. Mas o filme que ele mais Felipe, gosta Felipe, é o Retorno agora. Do Jedi. Ele é um merda, Felipe. Olha só. Eu falo mesmo. Ele vai ficar o tempo todo. Fico mesmo. Ele não tem vergonha de falar porque ele é um merda mesmo. Se ele não fosse, eu seria injusto, mas não sou. Mas o filme que o Felipe mais gosta é o Retorno de Jedi. O que é a formulinha, né? É. Um pouco melhor executado. Exato. Que o Retorno de Jedi é um filme até bem infantil. Porra, muito. Por conta dos Ewoks e tudo e tal. Cara, os Ewoks são pra mim uma coisa triste. Quando qualquer adulto que não gosta de Star Wars vem falar comigo e chega no ponto do Ewok, eu não tenho o que dizer. Não tem o que falar, cara. É totalmente discrepante aquilo ali, não, né? Porra, não tem o que dizer, cara. Você vê uma parada mega tensa, que é tipo a luta do pai tentando resgatar final. A alma do... Desculpa. O filho tentando resgatar o que sobrou da alma do pai, velho. Porque se você for fazer uma análise mais... O Obi-Wan tá muito mais concentrado do que o Qui-Gon, velho. Não, e outra coisa. Se você for fazer uma análise... Pronto, agora, ó, abriu tudo. Por que ele não correu mais rápido? Chegou lá rápido. Se você for fazer uma análise alegórica do terceiro filme, você tem duas divisões. Primeiro, o filho tentando resgatar o que sobrou da alma do pai. Sim. E aí você passa pros ursinhos carinhosos na Revolução da Floresta Encantada. É, agora é lá a morte dele. O Obi-Wan já percebeu que ele morreu. Agora. Ó, ele usou o poder ali da força? Ele usou alguma coisa? Ó, o Bion já viu que ele ia morrer. Aí. Não, mas, não, mas ele, o Qui-Gon Jinn não... Ele morreu de propósito. Cara, mas não, agora eu olhando, eu não tive essa sensação de novo. Porque quando eu vi a primeira vez, quando eu vi essa cena, eu falei, cara, ele deixou. Agora eu não vi mais isso. Ele foi burro mesmo. Primeiro, tipo, é como ele foi um erro. Ele errou. Boçal. Ele errou. Não, e agora o que eu acho esquisito dessa cena é o seguinte, que aí o Obi-Wan vai lutar, mas ele vai lutar com ódio, né? E aí ele estaria cedendo ao lado negro? Não, isso é papinho do Yoda. É papinho do Yoda. Porra, o Yoda é o... Papinho do Yoda pro Luke não virar, não ir pro lado negro. O Yoda é o bastião da força. Não, cara, calma, no episódio 5. Aquilo tudo é armação pro Luke não ir pro lado negro. Você diz que você tá dizendo que o Yoda já tá cheiradão lá? Não, eles falam, aquilo que o Obi-Wan e o Yoda falam pra ele é só pra ele tomar cuidado. Não vá pro lado negro, não vá com ódio, essas coisas assim, porque senão você vai... Cara, isso ele fala em todos os filmes. Ele fala, nesse aqui ele fala: então... Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering. E suffering is the path to the dark side. Tudo isso é dark side. Isso é uma frase, essa é uma frase muito boa desse filme. É a única. É isso que eu uso na minha vida. É, verdade. Obstruam as portas! Mas é isso que eu tô dizendo. Nessa hora que ele vai lutar com o ódio, eu acho que ele podia. É até sentir alguma coisa de... Olha lá, ele tá puto. Ele tá puto da cara. E o Darth Maul tá impávido. Porra, o Darth Maul tá babando de prazer. Isso, olha lá. Ó, ele vem na porrada mesmo. É, ele tá com dente no lábio, olha lá. Isso, ele tá com a fusão... O sabre de luz no dente, velho. Essa luta é maravilhosa. Cara, agora vocês têm que falar uma coisa, hein. O Ewan McGregor, ele era bom nesse sabre de luz, hein. Era, cara. Pô, ele tá balando, cara. Olha lá. Olha lá. O mestre do desgraçado. Ele ia cortar o cara pelas costas, velho. Isso não é atitude de Jedi. Ele toma um chute na cara e dá um mortal pra trás. Isso. O Qui-Gon Jinn toma um... Não, ele corta pela frente. Pela frente? Pela frente. Ele enfia a espada e ele desce aí. Enfia e faz isso. Mas não é pelas costas, não? Vamos descobrir. Ele pega, voa por cima dele. Ele voa, mas peraí, agora... E o outro olha pra cima. Esse momento não quebra a teoria do Higher Ground? Esse momento quebra a teoria do terceiro filme. Total. Isso não faz sentido... Porque ele tá. Ele o, tá... o Darth Maul tá em higher ground. Falou, cara, ele tá em vantagem. Mais alto, não tem como você falar. Agora, o Darth Maul aí. Peraí. Ele não falou aquilo, quer dizer que ele tá acima dele, num ponto mais alto. Ele falou que ele é um nível mais alto sendo Jedi. Não, cara. Não, ele fala que ele tá no higher ground. Não, aquilo foi mal traduzido. Não, não foi, cara. Ele fala, eu estou no terreno mais elevado. Eu tenho vantagem tática. É. Não tem como você passar por cima. Que isso. Miote. É? Não é, gente. Ele tá no nível que ele é um mestre Jedi e o cara é um cavaleiro Jedi. Não, cara. Não sei o que dizer ali. Não foi, cara. Não foi. Ele tá falando. Pode até ter sido isso que ele quis dizer. Mas não foi isso que ele disse. É, não foi isso que ele disse. E aqui a gente só lida com fatos. Não tem especulação. Exato. Não queira defender a ruindade. Eu não tô defendendo. Tá. Eu não quero fofoca. Você tá justificando o argumento. Você sonhou com isso. Isso. É o que você gostaria que ele tivesse dito. E você, por favor. Quer dizer que vocês estão perdendo a trilha sonora? Que é a única não pode ter trilha sonora, tem que ficar falando, cara. Vamos falar. Excelente. Quem fez isso? Fala. Quem fez isso foi a tecnologia e a magia. Os robôs, olha só. Os robôs perderam energia. Tá desmontando. É. Claro, pô. Lego, cara. É mesmo. Isso não é magia, Calaveira. Isso é tecnologia. Olha aí. Agora, porra, ó, é o Darth Maul garoteou aí. Não, cara, ele já podia ter enfiado esse lightsaber na cara do Obi-Wan. Ele era só ficar parado e falar assim, cara, não tem o que você fazer. Eu estou em high ground. Era só ele pegar o sabre e fazer isso. Isso, fazer assim. Isso. E acordar o cara. Mas não. Aí ele ficou esperando ver o que o outro ia fazer. Não, cara. Essa cena só não pode... Ó, ele vira. Essa cena só não pode existir porque ele estava em high ground. E a maneira de se despedaçar, isso é maneiro. Digamos que ele está no nível acima, mas o cara não fez nada. Mas ele foi burro. Não, sabe o que não foi? Burro. Sabe o que foi? Ele ficou abismado. Ele falou, porra, mas eu estava em higher ground. Como é que foi você isso? Não percebeu? Como é que isso? Você fez isso, pessoas... cara? É tipo os ingleses. Caralho, eu tô em Jedi mesmo, velho. Caralho, ele é Jedi pra caralho. Isso, foi isso. Foi isso. Olha lá. Treino na... Amor. Amor. Você tirei falta desse... Olha, com esse... cara, a última frase do Qui-Gon Jinn, ela é, é uma coisa tão... Sai fora, meu irmão! Cara, esse desgraçado, ele morre. E a última coisa que ele fala é... Treina este moleque que vai fazer eu ganhar muito dinheiro. Isso é o George Lucas falando. Treina esse moleque. Treina esse moleque aí. Isso. Faz essa merda toda. Tu vai morar num deserto durante 30 anos. Exato. Tu vai se... Pô, tu vai beber poeira. Não, cara. O Qui-Gon Jinn, ele não fez nada de bom. Aí terminamos o filme aqui, o Qui-Gon Jinn morreu. O que que o Qui-Gon Jinn contribuiu pra esta merda? O que que ele contribuiu? Não, nesse filme, o Nutri não aparece, ele tá morto. Não botaram ele. Olha só. Ele tá nos outros filmes. Não tá. Ele foi colocado depois que o George Lucas resolveu melhorar a série. Não, Miotti, cara. Olha só. Miotti, você sabe o que ele fez? O George Lucas botou a única coisa que ele entrou pra fazer aí... Olha a frase do agora. Olha o que ele vai falar. E jovem Skywalker... Vamos acompanhar sua carreira como ele. Ele tinha visto o Skywalker alguma vez? O Anakin alguma vez? Tinha. Pô, tinha, lá dentro, pô. Lá, quando ele foi pra... Ele ficou lá de puxa-saco da Padmé lá. É, ele falou, esse narigudo, esse garotinho destruiu a porra toda. É. Falou pra ele? Falou. Devem ter falado, né, cara? Ele tava lá, ele não ia perguntar, ô, o que essa criança tá fazendo aqui? O que esse infante que tá esse infante aqui? Tá fazendo aqui? Não, foi ele que derrubou. Aí o Obi-Wan deve ter falado assim... Foi mais um pateta que o Qui-Gon Jinn trouxe. Aí botaram de tal. Título de Cavaleiro Jedi, o Conselho confere. Mas, se você tomar o menino como aprendiz... Já disse que não vai treinar essa porra. Aí dá um chilique. É. Ah, o Qui-Gon acreditava nele, vou fazer isso por ele ter morrido. O Cavaleiro Jedi. O Ben Kenobi não é nem Cavaleiro Jedi. Grande perigo eu temo de seu treinamento. Aí ele fala assim, ó. Eu dei minha palavra, eu vou treinar ele se você quer, queira não. Aí ele falava assim, então não vai. Tava expulso. Aí, em vez de... Corta esse tererê que você não é caveira. Isso, moleque. Corta esse tererê que você não é caveira, seu moleque. Olha, e o Yoda, em vez e ele de muda de ideia. Sábia. Momento, pronto. Transformou o cara em cavaleiro lá. Cara, mas não pode. Por não, se, pode se é um treinador, se é uma coisa ruim, o Yoda tinha que falar assim, olha só, você não vai treinar, quem vai treinar ele sou eu. Isso. Porque no... Porra. Exato. Porque, pô, viu, mostrar uma coisa foda. Eu não lembro direito. Sim, eles cortava o... Corta o tererê com... Ah, legal. Muito foda. Mas não é ele sai na porrada, parece. Não. Não sai não. Eu lembro dele fazendo assim, psh, cortava o tererê. Foi, corta mais. Bom, o negócio é o seguinte, queimam o Qui-Gon e é por isso que ele vira fantasma. O que vai acontecer comigo agora? É. Que é um Darth Vader também foi queimado e virou fantasma. Palpatine virou fantasma? Não virou fantasma. Mas o Palpatine não morreu, cara. Palpatine não morreu? Ele foi jogado lá pelo Darth Vader no último filme, pô. Meu irmão, olha só. Darth Maul, peraí, Darth Maul. Foi cortado na metade. Virou fantasma, nunca mais apareceu. Mas o Darth Maul morreu. O Darth Maul foi partidão mesmo. O Palpatine, cara, ele só caiu gritando. Quem cai gritando, meu irmão, é igual o Luke. O Luke cai gritando, ele fica preso onde naquela anteninha. Não, mas lá, depois tem aquele blast de energia. Burf, e sai um monte de... um monte de energia. Tudo lá. Que o Star Wars me ensinou até hoje é que qualquer... Velho, se alguém tivesse feito assim, ó. Botado a mão na frente assim, deixado só o nariz de fora, fala, vem um cara aqui, porra! É. Pode crer. Eu gosto dessa música. Eu também acho melhor. Tô contigo. Eu queria saber o seguinte, onde tava toda essa população de Naboo durante a guerra? Que não foi lutar, ah, né? Ah, mas aí é a burguês, né, velho? Brasileiro vem pra rua, sai do X-Video, né? Ah, next video. Olha o Android. Exército aumentou pra caralho, velho. Olha o Android recebendo medalha aí. Olha o cabelinho do tererê já cortado. Mas já tem um tempinho, né? Porque, pô, já até nasceu o cabelo dele aqui. Seguinte, por que que o Anakin... Ah, tá, ele foi o herói da história. Mas, Leonardo, também. Tem uma coisa, viu? Existe uma diferença entre Jedi e Cavaleiro Jedi. Eu não sei se o Obi-Wan foi elevado a Cavaleiro Jedi, não. Eu acho que ele foi elevado a Jedi Knight no terceiro filme. Pô, mas não, ele já é mestre. No segundo ele já é mestre. No terceiro ele é mestre. No segundo ele já é mestre. Aí ele é um Jedi. Isso. Aí ele é cavaleiro Jedi. Ele é cavaleiro porque ele tem um aprendiz dele. Porque ele tem um aprendiz. Aí foi o que o Yoda fez. Mas Jedi Knight não é aquele cara que tem armadura? Igual no desenho? Armadura? Eles têm uma armadura, né? Não. Uma medium plate assim. Tem, porra. Não, assiste, é não eu sei, você tá falando da maquila da Guerras Clônicas. É, usar por causa da Guerras Clônicas. É. É mais proteção mesmo. Ah lá, perdeu lá, sua cena, perdeu sua cena. Olha, olha, viu? Olha lá. Passou, ela mordeu, passou. Ela mordeu a língua. Mordeu. Vocês sabem que isso é pra imitar o final do episódio 4, né? Claro, não! Claro. Não! Meu Deus, não! Não! Caralho, o cara do martelo vai descer aí, cara. Não, cara! Ou não, cara, o Tom cara do andar de cima aqui? Aí que tava batendo na carne. Bom, essa é a hora que a gente precisa mais falar, agora do que nunca, é por causa da trilha. Com certeza, Biot, já essa já parte tá muda, Biot, essa parte tá muda. Só a gente falando aqui. Bom, enfim, é isso. Parece né? Acabou de olha, sair. Olha, cara, eu vou te falar com sinceridade. Episódio 1, Star Wars, The Phantom Menace. Vem pra cá, cara. Você tá se excluindo ali do vídeo, pessoal. Eu não tá gosto, te vendo. Eu não gosto, gordo. Vou colar a cabrinha assim. The Phantom Menace. The Phantom Menace. Menace. Menace. Menage. Menage. The Phantom Menace. Eu vou falar pra vocês toda sinceridade. Toda sinceridade mesmo. Toda sinceridade. Velho, é um filme do nível de As Irmãs Ruivinhas Juntam Papai e Mamãe. Sabe aquele filme que tem da... Como é que é? Aquela cracuda. Como é que é? Aquela cracuda. Não, ela virou a cracuda. Mas a história dela é pesada. Mas como é que é o nome dela? É a... Que fez lá o... Machete. Lindsay Lohan. Aí tem lá Gêmeas do Barulho. É uma merda assim, velho. Esse nível... Esse filme é deste nível. Eu vou te dizer que eu nunca dormi vendo esse filme. Das Ruivinhas. O da Ruivinha eu nunca vi. Porque é legal o filme. E você já dormiu no Star Wars episódio 1? Se não me engano, até com... Já. Não na primeira vez, mas assim, depois eu já dormi. Eu dei uma boa cochilada na corrida de pódio. Eu vou falar pra vocês que o que não me deixou dormir que foi essas três litros de coca que a gente bebeu. Porque, meu irmão... É, esse filme é internet, difícil. Vocês, é um filme muito, mas muito merda. Eu vou dizer que eu antes assisti todos os filmes no cinema. Eu vi isso aí 3 vezes, 2, 7 vezes no cinema. Viu 3, 10 vezes no cinema. É um filho da puta, né? Deixa eu falar, pô. Parabéns. Deixa eu explicar, pô. Na época, eu gostei pra caralho. Mas gostei mesmo. Só que vendo agora... Hoje você entende que é uma merda. Entendo, é uma merda, pô. É. O 2 é o pior dos 3 novos. Ah, o 2 é terrível. Cara, o 2 eu não vi. Eu acho que eu vi uma vez só. O 2 é terrível. Cara, o dois que tem aquela guerra dos clones, o ataque dos clones é o segundo, né? Vai começar o segundo. O ataque dos clones. Que aparece até o Império. Vai começar no 2. É, que aí vai começar a guerra dos clones. Vai pro 3. Ah, desculpa, tá. Vai pro desenho. Desenho que mostra as guerras clones. Aí o 3 não tem guerra dos clones nenhum. Pois é. Porra, parabéns. O é tipo 3... Ben-Hur. Ele falou na porra do episódio 4, Obi-Wan. Mas é tipo o Ben-Hur, porque o Ben-Hur é assim. O Ben-Hur, os exércitos se reúnem, cada um numa extremidade do campo. Aí vai, começa a correr. Os dois vão se chocar. Na hora que choca, corta pra sendo desferido. Aí tu fala, porra, meu irmão. Pois é. Mas isso aí, as séries da HBO tá tudo assim também. Inclusive, Guerra dos Tronos tá desse jeito. Guerra dos Tronos, vai pegar a porra toda. O que eu mais queria nessa vida... Aí mostra um peitinho. Mostra um peitinho pra, né? O que eu mais peitinho. Queria nessa vida... aí é mostra os feridos. Que alguém consertasse esses filmes. Mas não consertando do jeito que... É, normalmente se conserta. É pegar o filme e falar, ah, não, eu vou mudar isso aqui pouquinho. Não, cara, reescreve essa porra toda, entendeu? Mas reescreve. Eu tava pensando o primeiro filme leva isso que essas coisas que a gente falou aqui em consideração. O segundo filme, segundo filme podia ser Star Wars Guerras Clônicas, entendeu? Já sendo a parada, o Anakin já sendo um puta Jedi, mostrando pra que serve esse tanto de 20 mil midichlorians a mais que ele tem, entendeu? Não botou a porra do midichlorian? Quer deixar? Quer explicar por esse negócio científico? Tudo bem. Deixa. Mas aí... Ele usou essa parada do midichlorian aí pra justificar por que ia levar o moleque e depois nunca mais ele mencionou midichlorian em nenhum dos outros filmes. Por quê? Sabe o que eu acho? Porque ele não teve capacidade de pegar isso e usar isso de uma maneira Posso falar? Correta. Deixa eu falar uma coisa. Manda ver. Os próximos filmes, se eles chegarem na casa do trilhão, que é o que eu acho que eles vão chegar... Não, trilhão? Caraca. Trilhão é impossível. Rapaz... Não, trilhão é impossível, pô. Trilhão é difícil. Eu é difícil. Não sei, velho. Não dá, não dá. Não, a longo prazo, vamos dizer, a longo prazo. Vamos dizer. Não, já tô falando que deve chegar em bilhão. Vamos dizer. Vamos dizer que chegue na casa do trilhão. Se o dólar continuar aumentando, né, gente? Chega o trilhão de reais, né? Você não pode esquecer que tem gente esperando esses novos filmes desde 1983, que foi lançado o último filme. O grande é muito alto. Mas tá, eu sei. Porque estão falando que deve bater o recorde. Vamos dizer um trilhão. Eu acho que se chegar um trilhão, eles refazem o episódio 1, 2, 3. Eu acho que eles refazem. Não, eu acho que eles não refazem, não. Talvez quando o Jorge Lucas morrer. Já falou que o... Talvez quando o Jorge Lucas morrer. É 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 agora e depois os outros. A Disney meio que ignorou o resto. Talvez, talvez o 1, 2 e 3 refaça. No dia que o Jorge Lucas morrer, aí alguém vai lá e refaz. Enfim, eu acho porque, difícil assim, alguém refazer isso. Os direitos aí da trilogia, da exologia, é da Fox, né? Tem isso. Eu acho que não, eu acho que a Disney pegou. A única que tá com direito ainda é o episódio 4. Ah, tá. Que tá do direito da Fox de distribuição. Mas isso não. Assim, o filme é da Lucasfilm e a Lucasfilm é da Disney. Então os filmes são da Disney. Sim. Ah, tá. Agora a questão é a seguinte: refazer esses três filmes não vai. Entendeu? Isso não vai acontecer. E assim, a gente tem que aceitar o filme como ele é. Agora, que a gente pode ajudar a imaginar como seria melhor, eu acho que a gente pode fazer isso. E hoje foi um pouquinho aqui das coisas que eu tive. A gente consertou o filme, né? Exato, você consertaria bem o filme fazendo esse tipo de. Essas pequenas mudançazinhas que a gente falou aqui. No segundo filme, ele já vinha com o Clone Wars, entendeu? Onde o Anakin já era um cavaleiro Jedi, já estaria como. Não é mais Padawan. Porque o que acontece? No segundo filme, o cara que ainda é Padawan, não! Mas esquece! Ele já tinha que estar. Ele já tinha. A competência lendária do Pelicano, ainda tem uma coisa que é pior do que todo o Império junto, que é a ganância do George Lucas por dinheiro. Sim. Porque o que fudeu mesmo foi exatamente isso. Porque ao invés dele pegar... O teu rage pelo George Lucas é inacreditável, não, cara. Mas, não, mas eu tô mentindo. Não, só que acho engraçado porque... Ó, ele fez o episódio 1, ele fez o episódio 1, fez o episódio 2. Sim. Aí toda a história entre o episódio 2 e o episódio 3 foi contada em merchandises paralelos. Que aí vem Clone Wars. Vem aquela palhaçada que a Cartoon Network botava 5 minutos a porra do episódio. É muito bom, entendi. Não, é ótimo, assistido junto, mas não 5 minutos, né? Que é como ele passava 5 minutos o episódio. Exato. Mestre Jedi. Era assim, cara. Era um saco, eu não tive saco. Vi depois que tava tudo pronto. Então, assim, o problema foi exatamente esse. Foi a incompetência do cara e foi a ganância do George Lucas, cara. Porque ele pegou o filme, a única parte que seria legal nessa nova trilogia de bosta, que era do Guerras Clônicas, ele pegou e destrinchou em milhares de mídias paralelas. Aí foi videogame, foi o desenho animado, teve os quadrinhos também, teve porra toda. Uhum. E aí, quando você chega no terceiro filme, que era o que você queria estar esperando, que quem não acompanhou as mídias paralelas, como eu, por exemplo... Caralho, no terceiro filme agora eu vou ver as Guerras Clônicas, não tem nada. Não, pois é. Pra mim, o que que se, como que, a gente, que se poderia se resolver isso? Primeiro filme é isso, que, com essas mudanças que a gente falou, Anakin um pouco mais velho, Obi-Wan mais velho, não ter Qui-Gon, não ter Jar Jar, sabe? Cara, não ser essa historinha de repente de guerra de comércio, não sei o quê, inventar uma outra história, ele acabar encontrando o Anakin ser um cara que já tem um pouco... do lado negro nele, ele controla a força muito bem, mas ele não sabe fazer isso, então ele acaba usando o lado negro para poder controlar bem a força. Resolvem treinar ele, beleza. No segundo filme já é Guerras Clônicas, já é o começo das Guerras Clônicas. Não explicar, perder tanto tempo explicando, não sei o quê, não, já é Guerra Clônica, já tá acontecendo a parada, entendeu? E aí, é nesse filme que a gente ia ver por que que o Anakin... É o Anakin. É o escolhido, entendeu? Né? Entendeu? É o escolhido. Balan, o cara ia, sabe, parar laser com a mão, ia fazer o escambau, sacou? O bicho ia mostrar por que que ele é o cara mesmo, entendeu? O Neo. E aí no final pode até ter aquele negócio dele perder a mão e ele já começar a virar. E ele, tipo, já ter um pouco mais de lado negro nele, não sei o quê. Perder a mão literalmente. Isso. Né? E aí no último, que pode até manter o nome, Vingança dos Sith, é onde ele cai realmente pro lado negro, entendeu? E eu acho que a ideia do George Lucas no terceiro filme é a que mais se aproxima ali do que realmente deveria ter sido. E, enfim, eu acho que o terceiro é o que menos precisa arrumar, né? Agora, esses outros dois, pelo amor de Deus. Enfim, já acabou meu nerd. É isso. Chego. É mais que... George Lucas, o quê? Qual a última mensagem? Morra, mais que o George Lucas morra com câncer no cu. Assim, tupido, que ele possa cagar. E aí ele exploda e sai a merda pelo papo dele. Não tem mais o que dizer. É isso. Desculpa aí qualquer coisa. Não, desculpa nada não. Você curte o vídeo, assina o canal, se inscreve aí. É a tristeza imperando. É, a gente fica triste, cara. Porque. Vendo episódio 1, a gente gosta tanto de Star Wars. Fica doente. E vendo o episódio 3, a gente tem depressão. Ah, o sabre de luz do Conde do Cu é maneiro. Aquela dobradinha na base. Eu acho que a única coisa que prestou dos nossos filmes foi isso aqui. Me dá aqui mesmo. Não, calma, cara, porra. O cara tá calejado já. Calma, cara. Você não sabe o que eu vou fazer, pô. Ó, a única coisa boa é isso aqui, ó. Tomando cu. Queremos agradecer a esses patrões: Daniel Pascoal Cristatus, Rodrigo Vargas, Tiago Oliveira Volpe, Arthur James Silva Bonifácio, Daniel Fonseca Drax, Hugo White, Lisitaro, Silton Heleno Lippe, Tiago Vasconcelos Quist, Alexandre Torres Klebe, Carlos Leon Largo, Eduardo Torres Whittaker, Ladino Silva, Marcelo Jones, Paulo Alcântara Morzenai, Valdir Fumene Bambi, Vanessa Dambla, Alexandre Teixeira No, Carolina Cananga, Daniel Alexandre Stomberg, Márcio Machado Blind, Patrícia Kronstein, Roberto Castelo Branco Kish, Wesley Mitchell, Andrea Goldfinger, Cláudio César Molaca, Cláudio Capitio Escaramanga, Ana Carolina Blofeld, Wanderson Lachaise, Eduardo Koskov, Henrique Chifre, Lucas Dias Gettler, Vitor Dutra Mayday, Lauro Dente, Diego Orlov, Douglas Kahn, Rodolfo Bianchi Capungo, Gustavo Carver, Paulo Libardi Krilenko, Gutenberg King, Rio Geek Store Oddjob, Eldis Sanches, Felipe Trevelyan, Matheus Belgrant, Hélio Paiva Renard, Suelen Pulse Galore. E lembrando a todos que, além do nosso Patreon, também temos agora o Padrim. Link aí no post. O Patreon brasileirinho. Então, Patreon, seus lindos, essa foi para vocês, somente para os seus ouvidos. Pisca. Pisco. Pisca também, miote. Pisquei aqui sem falar. Ele piscou com outra coisa. Olho silencioso.